Obrigado por terem vindo. Repararam eventualmente que nas vossas cadeias tinham um pequeno panfleto, é informação sobre a nossa associação. Alguns terão também folha de inscrição, se no, no caso não serem sócios e quiserem passar a fazer parte da Campo Aberto, o que muito nos honraria e, como é evidente, não sendo uma associação sem fins lucrativos, mas também não uma associação para o prejuízo, não é? Temos que conseguir sustentar. Portanto, se aquilo que quiserem contribuir e se quiserem fazer sócios da Campo Aberto, pronto, têm aí como preencher. Todas estas sessões normalmente são públicas e gratuitas. De qualquer forma, mais uma vez, se quiserem deixar depois algum contributo à saída, podem fazê-lo. Nós temos também um conjunto de publicações disponíveis, que podem ver ali na estante e na entrada também tinham. No nosso site tem mais informação sobre os diferentes livros e revistas que temos editado. Pronto, podem acompanhar por aí. Só para deixar, para, antes de fazer uma pequena apresentação muito rápida do Francisco, só dizer que ainda durante este mês vamos ter mais algum conjunto de atividades, nomeadamente para além da nossa Assembleia Geral no dia 12. Se quiserem ficar a conhecer aquilo que nós andamos a fazer durante este ano e aquilo que projetamos para a frente, vamos estar no Clube Literário, no Clube Literário do Porto, a fazer essa apresentação. Dia 12 é um sábado à tarde. No dia 19, também sábado, vamos fazer uma visita à Estação Litoral da Aguda, sábado de manhã. E no dia 23, terça-feira, vamos iniciar um ciclo sobre o PDM do Porto. Vão ser várias sessões, vai aparecer depois mais informação, mas a primeira sessão vai ser já no dia 23. Muito rapidamente, porque vou deixar essencialmente o Francisco falar, mas pronto, o Francisco Flórido é uma das pessoas que está à frente do movimento Terra Solta e tem a nossa ideia ao convidá-lo para vir cá a Campo Aberto. Foi o de ele partilhar um pouco da sua experiência, daquilo que tem feito mesmo em ações de agricultura urbana, podemos dizer assim. Nós temos feito outras sessões também, mais com uma componente, se calhar, mais teórica, uma com visitas, nomeadamente a quintas de permacultura, que fizemos no ano passado. E agora o Francisco acho que vai nos poder dar uma visão mais perto de nós, fisicamente, de como estas coisas podem ser desenvolvidas. Pronto, deixo com o Francisco enquanto eu acabo aqui para Tenho que confirmar. agradecer ao Vitor e à Campo Aberto pela possibilidade, claro, a vocês por me quererem ouvir. Não sei se é a minha ou a própria temática que vos trouxe cá, como iniciar uma horta urbana. O que nós vamos tentar fazer é fazer algo participativo. Isto porque, francamente, eu não preparei rigorosamente nada, o que acho que pode correr muito melhor. Porque o que vos motivou a vir era saber como é que se inicia uma horta urbana. Portanto, calculo que tenham bastantes dúvidas. E como eu disse anteriormente, o que para mim pode ser bastante simples e prático é algo que vem de nascença, porque tive a felicidade de nascer na cidade do Porto, num quintal com 400 metros quadrados, que vem da família, no centro da cidade do Porto, e que sempre exerci agricultura. Contra a vontade da família, depois de estudar engenharia mecânica, decidi ir para Coimbra tirar o curso de engenharia florestal, do qual me orgulho muito e foi das coisas que mais gostei de fazer. Portanto, isto tem a ver um bocado já com a rebeldia própria de uma família de doutores. Eu resolvi, doutores e engenheiros, ser agrónomo era assim uma coisa estranha, e mais especificamente florestas, que é uma área que me apaixona. Em termos de carreira, fiz uma opção por trabalhar sempre no setor privado e tive por objetivo viver na cidade e na cidade do Porto. Nem sempre foi possível, vivi em Lisboa e vivi no Algarve, mas trabalhei sempre, mas sempre em jardinagem. A vida dá muitas voltas e neste momento não estou a trabalhar há 2 anos. Tenho alguns trabalhos, não tenho emprego. E optei por ocupar o meu tempo a viver isto que era o bioquintal. Vamos já saber o que é o bioquintal, que muito entusiasma ao Vítor. E com alguns amigos e amigos próximos, criamos um movimento, que é o Movimento Terra Solta. Este movimento nasce essencialmente de uma análise do que me aconteceu a mim e acontece a muitas das pessoas atualmente em idade ativa, que têm o poder e têm conhecimentos adquiridos ao longo da vida e não sabem como aplicar, e acho que devem repensar muitas vezes a forma como vivem, se não têm emprego ou se não têm trabalho, consegue-se trabalho. Eu, felizmente, tenho esta área de formação, que é a agricultura, e permite-me ter essa atividade e fazer jardinagem. É óbvio que começamos assim com um tema para perceber porque é que hoje em dia se fala de permacultura. Eu agradeço que me interrompam e que me façam questões para não ser um novo, porque eu não me preparei. Isto é um copy-paste de algo que apresentei há muitos meses atrás no Clube Literário, mas cortei muita coisa. E vamos mostrar muitas fotografias de situações práticas. Apresenta-se num presente envenenado, futuro desesperado, não é? Fala-se na crise financeira, que atualmente é uma crise económica clara. As crises económicas são seguidas de crises sociais e uma crise ambiental em termos mundiais. Este é o panorama que se apresenta. E há dois conceitos que têm a ver com a segurança alimentar e a soberania alimentar. Eu gostaria de saber se alguém daqui sabe o que é que significa segurança alimentar. Eu penso que a minha mulherzinha que chegou tarde sabe o que é segurança alimentar. Eu só desperceberia para o chão. A segurança alimentar não tem a ver com a higiene alimentar, mas tem a ver que, em caso de catástrofe, qual é o período de sobrevivência e de alimento que uma cidade ou um país tem. Portugal tem estudos para isso e há poucos anos atrás passamos por uma crise dos camionistas e uma greve de camionistas e teve de se estudar com maior profundidade este problema e esta questão. E é que em termos de catástrofe, em termos de segurança alimentar, uma cidade no nosso país tem alimentos para apenas e só apenas 3 dias. O que é soberania alimentar? É algo que se fala cada vez mais, que é a capacidade que tem um país, numa situação normal como a que vivemos atualmente, sem nenhuma catástrofe, de produção própria de alimentos. Sabemos que o setor primário em Portugal é um setor que foi destruído, que teve um acordo e que cumprir o plano agrícola comum e queremos a nossa soberania alimentar. Daí lançamos este reto, deixar as pessoas cultivarem e criarem a sua própria comida, energia, abrigos, é perder o controle político sobre essas mesmas pessoas. Isto é um reto, uma mensagem que acho que devem pensar um pouco. O movimento Terra Solta então surge do encontro de 6 amigos, 3 que se conhecem pessoalmente, um que está na Índia, outro que está em Torres Vedras e outro que está em Barcelona. Estamos em permanente contacto pelas redes sociais e pela própria internet, o que facilita. Temos ações nestes, no Porto, em Torres Vedras, em Barcelona e na Índia. A nossa ideia e a nossa observação é esta questão que tenho desde a infância, que é viver numa rua na cidade do Porto, onde conhecia o merceeiro, conhecia o barbeiro, conhecia o vizinho, brincava na rua, tinha o meu quintal, trocavam-se coisas entre os vizinhos, ia se tirar um bocado de açúcar ao vizinho, levava-se como prenda uns limões, e esta cultura perdeu-se muito rapidamente. E eu acho que não sou assim tão velho para ter perdido essa cultura com essa rapidez. Já não se brinca na rua. E acho que as cidades poderiam voltar a ter essas mesmas ruas e viver-se, de certa forma, como em pequenas aldeias, haver esta partilha. E neste caso, e nesta situação atual de crise, o Estado entre as pessoas, não é Estado soberano, deveria ser mais solidário. Quando digo muitas vezes eu, é também é o pensamento dos Terra Solta e do movimento Terra Solta. Estas questões que estão a ler, será que podemos viver mais felizes, mais saudáveis? Ou óbvias que sim. A produção de alimentos é o que vocês também estão aqui à procura, como produzir, como saber fazer agricultura num pátio, num pequeno quintal. Porquê ter tantos jardins? Porquê que os jardins não se podem ser complementados com espaços agrícolas? E então nós acrescentamos aqui alguns conselhos que por vezes muitos de vocês não os conhecem e estão todos entre eles associados. E os conceitos são os conceitos de permacultura, de agricultura biológica, de agricultura biodinâmica e de agricultura natural. Atrás também referia esta questão das ecocomunidades. As ecocomunidades, que é algo que está na moda e que se fala muito. Existem projetos magníficos na Europa, mesmo em Portugal existe um projeto que provavelmente já foi falado aqui, que é o Tamera, em que há um grande desenvolvimento tecnológico, vive-se numa comunidade de partilha, em que a tecnologia, a agricultura e a sustentabilidade são os pontos fortes. Se ainda não ouviram falar, acho que seria muito importante poderem tentar averiguar o que é o Tamera e o que é que fazem, porque é de todo em Portugal. Não é de portugueses, infelizmente. E o movimento Terra Solta objetiva num determinado estágio da sua vida conseguir construir uma ecocomunidade com conceitos muito próximos do que o Tamera faz. Qual é o objetivo que o Terra Solta tem? O Terra Solta tem objetivos muito simples. Pretende analisar e criar uma base de dados das terras, quer em espaços urbanos, quer em espaços rurais, saber as terras abandonadas, tomar conhecimento. Por isso já criou uma base de dados na sua página de internet, em que as pessoas já podem se observarem e tiverem conhecimento desses mesmos terrenos, podem apontar. Funciona no sistema de Google Maps. Tenciona a observar no Porto, porque é onde temos mais conhecimento, a situação dos quarteirões, porque os quarteirões do Porto, como sabem, o seu miolo e o seu interior são espaços verdes. E isso já aconteceu, e iremos falar mais à frente. E em simultâneo analisar as pessoas que têm vontade de ter um pequeno espaço ou um espaço maior para cultivar. Mas sempre num conceito da sensibilização, do desenvolvimento e da sustentabilidade. A sensibilização porque tendemos da afirmação, iniciar o processo, desenvolver as pessoas e o projeto no âmbito da sustentabilidade, sem ser a sustentabilidade esta palavra tão gratuita que as empresas e os meios de comunicação usam. Sustentabilidade é algo muito simples e fácil de definir, que é, retiramos da terra só aquela parte que a terra nos pode dar, não podemos tirar a mais do que a terra nos dá. O que significa, neste momento, nós, ocidentais, europeus, com uma pegada ecológica na ordem de 6 a 7 hectares, durante a nossa vida vamos destruir cerca de 6 a 7 hectares, os americanos cerca de 12 a 13 hectares, e temos economias que estão a florescer, como a China e a Índia, nos irão alcançar e dentro de 15 anos vamos precisar de apenas 7 planetas iguais ao nosso. Então, é difícil atingirmos se não tivermos algum rigor na forma como nos vivemos. Eu penso que falei um pouco do que é o Terra Solta e não sei se têm alguma questão em relação ao Terra Solta. Se tiverem, mesmo as pessoas que conhecem, eu faria muito gosto. Antes de passar aos tais exemplos práticos, vou terminar. Ótimo. Excelente. Claro. Mas já repararam, não está nada. Pronto. O que é que nós trazemos? Trazemos aqui hoje? É exatamente 9 casos práticos de terrenos e locais que encontramos e que já praticamos um pouco da filosofia anterior. Encontrar o terreno, angariar as pessoas, poder formar as pessoas e deixar a nossa semente e poder partir para outros projetos. Posso tentar fazer uma pergunta? Se faz favor. Ótima. Jurídica. E não vai aparecer alguém a dizer que é o dono do terreno? Exatamente. O cuidado que o Terra Solta tem é saber quem é o proprietário e, sabendo quem é o proprietário, trabalhar sempre sob a forma de contratos de comodato, no objetivo do uso do sol. O contrato de comodato é algo muito simples, que é só apenas de uma página, uma página só, em que diz: eu sou proprietário e eu vou-te emprestar o terreno a ti. Mas quando eu quiser novamente o terreno para qualquer coisa, tu vais ter que sair. Ok? O que é que isto, quais são as vantagens? As vantagens é, há aqui uma oferta de terreno e há uma procura de terreno. O proprietário não tem custo sobre o terreno, sobre a manutenção e a limpeza do terreno, e até mesmo atos de vandalismo ou outros, porque existe alguém que vai cuidar do terreno e vai tirar um proveito, neste caso, o agrícola. Isto acontece também nas habitações e outras formas. E eles não pagam renda? No comodato, em princípio, não se paga renda. O objetivo é assistência, isso, porque a vantagem que o proprietário tem, os custos de limpeza são extremamente elevados. Há pessoas aqui que só conseguem, não veem nada, só conseguem ouvir. Eu sei que estás a falar de uma maneira muito calma, mas se pudesse erguer um pouquinho o tom, para ver se ao menos as pessoas podem ouvir. Conseguem sentar-se aí à frente. E peço desculpa. Outra questão também em relação ao contrato de comodato. Para vocês não é. Isso pode ser assim de um dia para o outro, o dono do terreno dizer que quer o terreno de volta? Francisco. É preciso encontrá-lo, às vezes. Os contratos de comodato podem ser por. Sim, os contratos de comodato podem ser por períodos de tempo também. E imagino. Podem ser por períodos de tempo, de um ano, de 15 anos, de 10 anos, pode ser. O contrato de comodato é algo, é um contrato criado no momento entre ambas as partes, como é óbvio, não um registro. Pode criar um pré-aviso, estilo, ok? Exatamente. Aviso com um mínimo de 3 meses de antecedência. Exatamente. Exatamente. E eu julgo isso... também quem cede o terreno, pelo menos eu estou a ver o caso da Unipor, também cede por um período pré-fixado também. Porque imaginemos que dizia só meio ano. Okay. Quer dizer, e as pessoas limpavam o terreno e depois iam ficar outra vez. Terá que ser sempre um mínimo de 2 anos, quer dizer, aquilo que dá. Isso pode acontecer, exatamente. Isso pode acontecer e está a ficar num ponto fraco de qualquer tipo de contrato, de oportunismo por parte do proprietário, ou de outra parte, para outros fins, mas isso pode ser tudo estabelecido, rigorosamente os prazos, o pré-aviso, tudo estabelecido. E uma pesquisa rápida na internet vão ver que a base do contrato é uma página só. E depois tudo o resto, em termos legais, é permitido ir acrescentando. Como um contrato de aluguel. A base é uma página, depois vamos só aumentando. Okay? Mas isso tem a limitação de que as pessoas não vão fazer investimentos muito grandes, porque sabem que aquilo não é seu e, portanto, mais cedo ou mais tarde vão ter de abandonar tudo, não é? Portanto, há um limite. No nível de envolvimento, que... Correto, isso. Se for sustentável, se calhar também não tem que pagar os grandes investimentos. Não tem grandes investimentos. Se nós observamos o que acontecia nos anos 60, 70 e 80, ainda tínhamos algumas réstias do êxito rural e ainda tínhamos pessoas que tinham uma experiência do campo. Nós lembramos todos, com certeza, da cidade do Porto e das envolventes da cidade do Porto. Com um pequeno terreno, fosse ele qual fosse, junto a uma estrada, um caminho de ferro, estava agricultado. E essa pessoa sabia que dia menos de dias teria que sair dali. Ou por alargamento da via, ou porque iria expulsar, e a pessoa não desistia. Porque, como disse aqui a Helena, e bem, o investimento que a pessoa fazia, porque estamos a falar em produção hortícola para a sustentabilidade própria, em que o excedente é que pode ser partilhado do lado, ou até mesmo vendido ao outro. Portanto, são colheitas de períodos muito curtos. E em termos de sustentabilidade, estamos a falar em que a água deve ser o aproveitamento das águas pluviais, em que os resíduos, aquilo a que nós chamamos de resíduos, muitas vezes, é o produto orgânico que vai alimentar os solos. E, portanto, o investimento são as sementes, que agora se compra, mas que antigamente se partilhava e ia-se guardando. E houve uma sessão anterior aqui sobre isto, de um grupo que o faz, e que o pouco que eu sei é extremamente interessante. Portanto, o custo era extremamente baixo. Eu só iria passando aqui algumas... Eu não sei como é que se põe automático aqui. A passar? Acho que é no do meio, se não me engano. Este? Sim. Ok. Digo eu. Ok. Passando em relação ao acomodado, e a essa preocupação que é pertinente, o que nós procuramos como cidadãos urbanos é pequenos espaços e não grandes espaços. As imagens que estão a ver é um pouco onde tudo começou e resolvi chamar ou designar como bioquintal, e que é no Porto, junto à Constituição. Tem cerca de 400 metros quadrados. O que vocês estão a ver é a agricultura biológica. É uma propriedade, ou uma casa, de 1910, que neste momento está na quarta geração da minha família, onde a minha mãe ainda vive, e em que sempre fui habituado a ter pessoas que cuidavam deste quintal. Como trabalhei sempre em jardinagem, a determinada altura a minha mãe disse: olha, Chico, podias-me montar aqui um jardim, pôr aqui um relvado, um sistema de rega. E eu nunca percebi porquê, mas nunca achei muita piada fazer isto, fazer jardinagem neste espaço. Não pensem que eu sou um ecologista ou um ambientalista radical, de forma alguma, porque o homem não é uma coisa que está ali e o ambiente acolá. Nós somos parte integrante do ambiente. Portanto, o radical ou o extremismo nestas áreas não são positivas. Portanto, como veem, eu trabalho em jardinagem, e a jardinagem é muito pouco amiga do ambiente. E eu trabalho com meios muito pouco amigos do ambiente, mas depois faço a outra parte que tento equilibrar, que é esta parte da agricultura biológica. O que é que me permitiu este quintal? Permitiu-me fazer durante cerca de 2 anos uma série de ensaios. Vocês vão ver fotografias, se houver questões aqui depois pertinentes nas fotografias, gostaria de colocá-las. Durante cerca de 2 anos, fazer uma transição de um quintal que foi usado por diversas pessoas, sem uma organização temporal, nem de organização em determinados aspectos que têm a ver com a análise da sua envolvente, a análise do solo, a análise da exposição solar e a análise do verdadeiro clima que nós vivemos no Porto. Eu gostaria de salientar que estes são os principais fatores. Primeiro temos que aprender de forma segura para depois começarmos a iniciar um processo de hortas. Eu, infelizmente, no Porto não consigo ter ananás. Ok. Mas caralhar em Lisboa já se consegue. E isto são o que dizem os técnicos, os aspectos edafoclimáticos. Edafol de sol, clima, é o clima como vocês sabem. Não é meteorologia, não é o tempo que ocorre no dia, mas é a média dos últimos 10 anos em termos de chuva, de temperaturas, e são essas as medianas. As plantas não sabem os meses. As plantas sabem só estes dois fatores, o clima e o sol. Se eu tiver imenso calor agora, no mês de fevereiro, tiver temperaturas na ordem dos 20 graus, eu posso plantar e semear tudo, porque é a temperatura ideal para a germinação. Ao contrário do que muitas vezes se compra uma série de dias e dizem em fevereiro fazer isto, em março fazer aquilo, além do que, aquilo é um guião. É um guião. Mas aquilo não é uma ciência. E realmente denota-se que os meses, o mês de fevereiro de 2011, vai ser muito diferente do mês de fevereiro de 2010. Eu tenho ainda muitas coisas em atraso e que, não, que já efetuei. O ano passado, no mês de fevereiro, já tinha efetuado e este ano ainda não efetuei muitas operações. A correção do solo foi feita com uma série de detritos que vou apanhando na rua. São excelentes os detritos de jardinagem, nomeadamente o corte de relvas, que são muito ricos em azoto. A correção do solo foi feita também com os detritos de casa. Fiz este famoso conceito de compostagem, que não é nada mais do que tradicionalmente se fazia em qualquer aldeia. Agora é uma questão de moda e fala-se em compostagem. O Sr. Joaquim, nos Gerês, não sabe o que é compostagem, sabe que tem uma pilha que junta lá tudo e por acaso junta estrume e os restos da casa. E aquilo funciona, e é bom. Não há nenhum mito na compostagem. Não pensem que é uma coisa complexa, não precisam tirar um curso, porque eu em 10 segundos vou dizer o que é compostagem. A compostagem pode ser feita nestas caixas que vendem, pode ser feita numa rede, pode ser feita ao ar livre numa pilha, pode ser feita num buraco que vocês abrem no terreno. Então vocês depositem para lá tudo. Tudo menos produtos de origem animal, quer peixe, quer carne. Isso é que está fora de questão. E de preferência que misturem secos, partes secas das plantas, com partes verdes. Não pensem que depois, ao fim, vão obter uma coisa muito bonita, como é mostrado nas fotografias ou nos reclames, que se pode apalpar e parece terra. Também não é verdade. Também não precisam fazer... Pode. Como é que se faz compostagem de quem vive num apartamento? Okay. Está na moda agora de se falar de uma coisa que é vermicompostagem. A compostagem não aconselho num apartamento porque acho que é extremamente complexo, porque realmente atrai moscas. Okay? E acho que isto não é agradável para quem vive num apartamento. Aí eu poderia procurar na proximidade alguém que tenha campo e poder ceder esses mesmos restos da alimentação, se tiver essa possibilidade. A vermicompostagem. Está na moda. Que era um pouco aquilo que vocês estão a tentar fazer também, aproveitar nas mudas, não é? Uhum. As pessoas podem levar para lá. Sim. Os seus restos. Outro projeto que vamos falar. É de outro projeto que vamos falar, e calculo que haja muitas pessoas que estejam ansiosas por saber o que é isto da Quinta Musas da Fontina. Eu explicarei depois um pouco o que é a Quinta Musas da Fontinha, mas até lá temos muitos outros projetos que não passam só pela Quinta Musas da Fontinha. A Quinta Musas da Fontinha é também uma semente que Terra Solta deixou, que partilha com a Associação Musas e que está prestes a lançar-se também noutros projetos e tem outros projetos anteriores. Mas sei que é este o que seria o mais dinâmico, porque a comunicação social chamou muito a atenção a esta situação. Esta situação das galinhas é uma situação no Porto, na Constituição, de qual me orgulho muito. Gostaria de ter um porco, mas, entretanto, os vizinhos, e eu falei com os vizinhos, não acharam muita piada. O que daria perfeitamente para... riram-se do porco, foi? Eu acho excelente ter um porco. É típico português fazer a produção e da nossa cultura do porco, e tentaram-nos tirar isto de uma forma legislada, mas a tradição ganhou a legislação e continua-se a fazer a matança do porco, e felizmente sim. Um porco era o rendimento de um ano de uma família em termos alimentares. Agora é porque compramos no continente o porco, mas eu gostava na mesma ter um porco. Realmente seria muito interessante. É um animal de estimação muito bom. Mas os vizinhos já não acham muita piada às galinhas e portanto, eu não pude avançar com o porco. E a minha mãe também não me pareceu muito bem esta ideia. Eu tenho dois porcos. Hã? Eu tenho dois porcos. Onde? Já agora? Na polva. Excelente, não é? Eu não sei como é que depois faz o aproveitamento dos resíduos do porto, não sei como é que os faz, mas que terá que ter algum controle e que terá que ir para uma zona fechada, fazer o período todo de maturação e de tratamento destes resíduos e pode-os aproveitar como adubo para o campo. Okay? Se calhar não está a ser muito bem feito. Isso é que tem que estar dado. Estou a misturar isso no compostor e se calhar não funciona tanto. Não, não funciona bem. Tem que fechar, ir para um espaço, tipo uma banheira fechada, deixar maturar um pouco, deixar libertar aqueles gases todos e depois incorporar na terra quando estiver a fazer o cultivo. Não misture esse produto orgânico, que é extremamente forte. No caso dos porcos, então dos porcos produzem mesmo muito estrume. Quanto tempo é que é necessário? Quanto tempo é necessário esse descanso? Depende do período do ano, porque se tivermos calor é muito mais rápido. Com chuva e com umidades o processo é muito mais lento. Isto passa pela observação, que é a observação cheirómetro. Quando não cheira mal, está por aí para no canto. Não sei qual é o caso científico para explicar em termos académicos o que é o cheirómetro, mas acho que é interessante. Continuo à procura de novas espécies e para fazer novas experiências. Penso que em termos biológicos, este quintal, para a sua dimensão, atinge o auge. E o desafio que eu vou lançar para 2011, para este quintal, é fazer uma transição entre o biológico e o natural. Muitos de vocês já ouviram falar sobre a agricultura natural e ouviram falar muito mais tarde da agricultura biológica. A agricultura natural tem a ver exatamente com os sistemas. O homem, antes de ser agricultor, era um coletor. Apanhava, colhia, não é? E nós vemos isso em alguns países tropicais, nomeadamente o Brasil, que já teve a oportunidade de ver. Quer dizer, só tirar a rede e os peixes vêm e a fruta está ali e é só colher. Quando se fala em permacultura, e fala-se cada vez mais, a permacultura é muito mais fácil num país tropical do que no nosso clima atlântico, no norte de Portugal, ou no clima mediterrâneo que temos no sul de Portugal. Também se quiserem perguntar o que é isto e o que é outra coisa, também se sintam à vontade, porque é importante perceber, não é? Porque nós temos, no fundo, dois países claramente, um a norte do Rio Tejo e um a sul do Rio Tejo. Quer em termos culturais, sociais, de clima, de arquitetura, de agricultura, são países completamente distintos. Agora com esta coisa de um mundo global, o nome que nós quisermos chamar, se calhar somos igual a qualquer ponto de França ou a qualquer ponto de Itália, é tudo muito parecido. Mas isto até há 30 anos notava-se bem estas diferenças, quando ainda não existiam autocaradas, éramos bem diferentes, até na linguagem. Sabe muito bem comer estas batatas e estas coisas. Voltando atrás, em termos de compostagem, eu muitas vezes nem sequer faço compostagem. Ou seja, existem determinadas plantações que obrigam a abertura de valas, como a batata ou como a couve. E nessa abertura de valas, o que se faz é abrir a vala para um lado, arrastar as ervas que eu tenho lá à frente, passar, pegar no composto ou naquilo que se chama lixo, as ervas que tirei e tudo, meto para essa vala, calco, ponho-lhe um bocado de terra, da batata ou alface, não, portanto mais em retângulos. Ponho, não diretamente colado a essa coisa que está na moda, que é que se fala da compostagem, ponho logo diretamente, não está em terra. Não está. Mas se for muito gastante, não podemos fazer isso, volta a nascer. É um trabalho, isso era um trabalho extremamente minucioso, uma infestante. Por exemplo, é e não é uma infestante. A urtiga é usada na culinária e agora está na moda e até nos locais gourmet. Vende-se caro e dá uma sopinha que é uma maravilha. Eu ponho as urtigas todas para dentro e muitas vezes têm sementes. A urtiga diminui muito. A minha maior preocupação neste quintal e em todos os quintais que eu vejo é uma praga que nós temos e que cada vez avança mais, que é a junça, que é uma erva muito próxima do prado e muito próxima da relva, e que tem uma capacidade de germinação brutal, quer por bulbo, quer por semente, quer por pólen. Aquilo cria uma rede e uma teia por baixo, uma verdadeira teia de tecidos, de raízes por baixo da terra, e que é uma praga terrível. Essa é que eu tiro uma a uma, coloco dentro de um saco de plástico, tentar tirar o bulbo e coloco no lixo. As outras não me preocupam tanto, porque elas vão estrumar. É verdade que levam algumas sementes, mas se nós trabalhamos num quintal, trabalhar num quintal ou numa horta, na horta do Musas, como estás a trabalhar, agora é tudo muito porreiro, mas ao fim do ano dá muito trabalho e no período de verão é obrigado todos os dias a ter cuidado. Portanto, esta vontade ou este facilitismo com que a internet e os meios de comunicação falam de ter uma horta, mesmo sendo 25 metros quadrados, não caiam em ilusões, porque vocês têm que se dedicar como se fosse um animal doméstico. É preciso cuidar todos os dias. Agora, nesta altura de inverno, não dá muito trabalho, mas no verão, com as regras, e não havendo investimentos das regras automáticas, e havendo manualidades, é muito trabalho. É muito desagradável. Eu hoje faço uma monda de ervas, rego o que é bom, e dentro de 15 dias eu tenho aquilo coberto de ervas. O que vocês estão a ver é só o bonito. O trabalho duro não está aqui. Dá mesmo muito trabalho. É por isso que nestas questões que Terra Solta está a trabalhar, de angariar terrenos, de lotes, entregar a pessoas, apercebeu-se nesta experiência que está a ter com a Associação Musas e na Quinta Musas da Fontinha, que se calhar é mais interessante pela inexperiência das pessoas, pelas dificuldades dos timings, porque as pessoas, uns trabalham, outros não trabalham, uns são mais perto, outros mais longe, se calhar tem que se criar dinâmicas de equipas para o mesmo talhão ou para o grupo coletivo, de forma a poder-se tratar, porque vai haver muito trabalho. Muito trabalho. E para quem nunca experimentou, o primeiro ano é que vai provar se gosta realmente da zona, se vai querer continuar a trabalhar ou não. Eu penso que em relação a esta questão da transição, a transição não significa que eu neste ano de 2011 já vou atingir o ponto da agricultura natural. A agricultura natural, ao contrário também do que os livros e do que o YouTube nos transmite, não é a mais fácil de todas. Quanto a mim, é a forma de agricultura mais difícil de todas. Isto porquê? Estamos a falar, tentar criar exatamente como é que a população vivia antes de há 10 mil anos atrás, foi quando ocorreu a Revolução Agrícola, foi só apenas há 10 mil anos atrás, e aí era coletor. Então tínhamos florestas, tínhamos realmente prados, tínhamos animais, e os produtos que nós hoje comemos foram sempre melhorados. Mais tarde, o Mendel descobriu as leis. Anteriormente, descobria-se que esta cenoura era maior que aquela, portanto, eu vou colher a semente da cenoura maior, mas, no fundo, tudo foram as leis de Mendel, até agora falámos muito em OGMs e umas coisas assim perigosas, que também discordo e discordaremos todos no movimento Terra Solta, que eu penso que a maioria das pessoas que aqui estão presentes. Como fazer essa transição? Essa transição vai ser um processo de absoluta análise. Eu, durante o ano de 2011, vou continuar a praticar a agricultura biológica, orgânica, noutros países, e, em simultâneo, estar muito e muito atento ao que está a acontecer em termos de regeneração natural. E neste momento eu já tenho em regeneração natural, acrescendo por todo o quintal, uma série de alfaces. Fantástico. É um grande passo. E, portanto, em termos de algumas daninhas, nomeadamente considero no meu quintal, porque tem excesso de daninhas, as ortigas estão a diminuir e a junça também está a diminuir. E além de plantar e de colocar substrato em alguns pontos do solo, vou fazer algumas sementeiras a lanço. Vou misturar algumas sementes umas com as outras e vou lançar. E vou ver e observar o que é que acontece. E tentar perceber porque é que germinou, porque é que não germinou, se devo regar, se não devo regar, se devo dar uma pequena sacha, se não devo dar uma pequena sacha. Portanto, vai ser um ano de ensaio. Acho que a minha mãe não vai ficar muito contente porque não vai ter tanta produção agrícola, mas eu vou ficar muito feliz de conseguir atingir uma parte dos objetivos. Passado este ano, não sei se um ano só bastará para perceber a observação da agricultura natural, se não precisarei de dois ou três, de perceber este facto de como é fazer agricultura natural, e então vamos passar a um sistema agroflorestal. É um misto entre floresta, isto é muito pequenino, entre floresta, portanto eu não posso ter aqui muitas árvores e grandes árvores, mas entre ter alguma floresta neste pequeno espaço e ver as plantas que nós comemos a crescerem umas com as outras. E eu apenas selecionar. Isso já é permacultura. A permacultura está dentro destes conceitos. Abrange este conceito. Tá? A permacultura é uma mistura de muitas filosofias. Da parte agrícola da permacultura, digamos. A permacultura também tem esta parte, mas a permacultura é a agricultura realmente permanente. Usa muito o conceito da agroflorestal, da agricultura natural, mas vai buscar todo este trabalho da agricultura biológica. E vai buscar algo que é aprender os ancestrões do mundo inteiro, não é? Da agricultura que se praticou no Egito, que é fantástica, a agricultura no Egito é deliciosa, é pena não ter a fotografia para mostrar, é realmente incrível, aquilo que se faz em Portugal. Essencialmente o Jerez, acho que é um grande exemplo, e Monte Alegre são exemplos fantásticos, onde já se pratica para uma cultura. Mas é buscar esta questão ancestral, misturar esta parte natural da filosofia da agricultura natural e mostrar as tecnologias. Isto é o que faz a permacultura, porque a tecnologia é muito importante. E a permacultura não tem medo de escavacar uma montanha inteira, porque é necessário fazer um lago, para aumentar o teor de umidade, para termos temperaturas mais baixas e para não termos tantos congelamentos. E houve um gênio da permacultura que há pouco... Que há pouco tempo esteve aqui no Porto, na Maia, a fazer a sua apresentação. Cuidado com a permacultura. Muitas vezes... Eu não é querer dizer mal nem bem. Vamos ver os pontos positivos. O conceito global da permacultura é extremamente agradável, é extremamente humanista, mas, na minha opinião pessoal, a permacultura não se consegue aplicar em todos os espaços. Nós não vivemos num clima tropical. Nós vivemos num clima atlântico. Temos um período de estio, um período de seca clara, que é o mês de junho, julho e agosto, que não chove. Não estamos no tropical. O Sérgio também não vive num clima tropical. Não vive. E vive em montanha. Exatamente. E com grandes dificuldades. A questão que eu ponho é uma questão, e sou pragmático nesta questão. Uma questão é o que as imagens e o que os livros nos transmitem, outras vezes são as realidades. E será que realmente não estamos a sofrer um forte marketing que a permacultura nos está a trazer? Não estou a fazer uma crítica, estou a fazer uma análise pessoal. Eu próprio estudo imenso sobre a permacultura, mas tenho que ter algumas dúvidas sobre os aspectos edafoclimáticos. E isto não conseguimos ultrapassar. O aspecto do solo e do clima não conseguimos ultrapassar. Conseguimos fazer algumas melhorias, eu depois deixo falar, deixe-me só acabar por assim. Conseguimos fazer algumas melhorias, que é o caso dessa montanha e a questão da água, que é extremamente, e dos charcos, é extremamente importante. Não conseguimos rentabilidades na permacultura que poderíamos ter na agricultura biológica. Não sei se me faço entender. Uma agricultura biológica tem mais rentabilidade que a própria permacultura. E muitas vezes os filmes que nos são apresentados no YouTube são filmes apresentados, ou mini-filmes, ou são documentários muito apresentados com base em climas tropicais. Portanto, temos de ter muito cuidado com aquilo que fazemos no nosso clima. Por outro lado, a permacultura consegue resultados onde a agricultura biológica nem sequer tenta chegar. Portanto, alguma Sim. coisa aqui se sabe na permacultura que na agricultura biológica ainda não foi explorado nem está desenvolvido. Ok. Está a falar no caso dos desertos. O caso dos desertos, em termos de permacultura, é também uma forma de agricultura natural e com métodos ancestrais de como fazer agricultura no deserto. Portanto, é uma mistura. Eu não sei se isso é permacultura, muito francamente, ou se é um conhecimento ancestral que conseguiu ser sistematizado e que alguns líderes na área da permacultura, líderes, ou o que nós quisermos chamar, alguns experts, transformaram um nome permacultura, podemos chamar o que nós quisermos. Não penso de mim que estou a falar mal da permacultura, eu sou extremamente a favor, mas tem que ser realista quando põe alguns pontos de interrogação sobre as coisas. É com realismo. Mas eu acho que há aqui uma coisa. Diga. É que, para mim, o objetivo da permacultura não é produzir produtos agrícolas, ou seja, não é uma forma de agricultura. E, portanto, não podemos falar e assim, de rentabilidade da permacultura. O grande Exato. Objetivo é melhorar o solo, sobretudo melhorar o solo. Sim. Formar solo mesmo onde ele não exista e preservar e melhorá-lo. Portanto, são objetivos diferentes. Quando falamos em agricultura biológica, queremos produzir produtos para alimentar o mundo. Quando falamos em agricultura intensiva ou agricultura tradicional, queremos produzir para alimentar o mundo. Quando falamos em permacultura, queremos preservar solo e ganhar um determinado tipo de ambiente. São objetivos completamente diferentes. De certa forma, o critério económico não é necessariamente o critério mais relevante para uma audiência como esta, que, imagino eu, não estará a encarar uma mudança de carreira e, portanto, não vai estar a fazer as contas para ver se consegue viver da agricultura, não é? E, portanto, nessa lógica em que uma pessoa vê a agricultura mais como uma prática pessoal, terapêutica, que combina com família, saúde, alimentação, etc., e alguma ligação à terra, aí, se calhar, a permacultura é útil porque traz conceitos que a agricultura biológica simplesmente não toca. Tá. É exatamente isso que eu referi anteriormente. O conceito global da permacultura é extremamente agradável porque não retrata só a agricultura e não tem de forma nenhuma o objeto, o lucro. Tanto é que os excedentes ou os excedentes que possam dar são para partilha com comunidades próximas. Portanto, os conceitos podem ser conjugados, é o que me parece, e parece-me que as pessoas que estão a desenvolver essas metodologias observam exatamente quem está a trabalhar na agricultura natural, quem está a usar a permacultura, quem é que está a usar aquele método, como é que se fazia ali há 100 anos atrás, e saber conjugar isso. Eu concordo piamente e eu sou um adepto da permacultura. Eu tenho é que me questionar, e acho que as pessoas devem questionar quando querem iniciar a permacultura, porque não é só uma forma de produção, é um conceito de vida. Não sei se concorda com o que eu digo, mas... Não posso falar demais. Não, mas agradeço, é importante. Não, faça favor, faça o gosto. O que eu sinto é que a permacultura consegue conjugar, de facto, como diz, uma série de vertentes que embora, obviamente, possa não ser a solução perfeita, ideal e última, mas levanta menos preocupação do que a agricultura biológica, porque nós, neste momento, se formos a ver a agricultura biológica, como ela está a ser praticada para cima e para baixo na Europa, é uma agricultura que já lembra, em muitos aspectos, a agricultura intensiva, simplesmente... É aquilo que se chama o NPK bio, não é? Portanto, fazem uma intensificação e olham a terra como um recurso a explorar e não como algo a conservar. E portanto, acaba por ser uma agricultura, tudo bem, sem os pesticidas piores e sem os fertilizantes piores, mas acaba por ser uma agricultura sem coração e sem alma. E a permacultura, penso eu, evita isso mais eficazmente. E eu concordo plenamente consigo e complemento. Aproveito esta deixa, é que a agricultura biológica, que tanto se fala e que também está tanto na moda, mais do que este nome de permacultura, porque nem sequer existe no dicionário, é que a agricultura biológica, hoje em dia, é uma agricultura, em muitos e em muitos factos, intensiva e extensiva. Quando se fala de bio, só se fala do bio do solo, não se fala em toda a sua envolvente, e tem um só aspecto, que é o aspecto economicista, em que a permacultura e a agricultura natural, nas suas vertentes, tem outros aspectos, que são todos os aspectos do meio ambiente, e o aspecto essencial e fulcral é o ser humano, é a pessoa em si. E obrigado pela deixa e pela... Eu não vim preparado para esta apresentação, portanto, interrupções com essa vontade, para mim são ótimas. Também tentei introduzir lá uns grilos, mas penso que sobre o bioquintal, acho que falei, não sei se há alguma dúvida sobre esta ideia atual de ter passado da agricultura biológica para a agricultura natural. Sei que vou ter muitas dificuldades, mas só experimentando. Só mesmo é experimentando. Não há outra solução. Na permacultura há muitos bons livros, há muita boa formação, há muita informação na internet. Em inglês. Em inglês. Em inglês, claro. Mas em português há muito, muito pouca. Existem coisas muito com o espanhol da América do Sul, muita coisa da América do Sul. O Terra Solta tem muita informação no seu Facebook. Tem, neste momento, 2.500 postos. Se tiver paciência de ir até ao posto número 1 e começar a tirar, tem lá toneladas de PDFs. Toneladas de PDFs. Precisa ter essa... inglês e português. O inglês consegue traduzir na internet. Para quem não tem Facebook, há maneira de... Pode ir ao terrasolta.org. Tem o site do terrasolta.org. Não tem tanta informação pela facilidade com que se consegue postar no Facebook. Okay? Mas depois também, através do terrasolta.org, qualquer questão queira adicionar, adicione que lhe é respondido imediatamente. Eu não sei nada da agricultura natural e um bocadinho. Portanto, não estou mesmo a tentar criticar, é mesmo uma dúvida real. Pelas imagens que estão ali a passar, a sensação que me fica é que tem a diversidade que tem não é suficiente para manter um ecossistema, que é aquilo que se pretende na agricultura natural. Claro. Portanto, antes de qualquer conversão, vai ter de multiplicar ali a variedade. Criar o sistema agroflorestal, e falta ali pontos, e a questão da água é essencial. É o trabalho de 2011. O que vi aqui é um trabalho de agricultura biológica. O que se está a ver aqui é que tem a ver com a parte biológica a funcionar. Não é, de forma alguma, nada é natural. Há aqui muito trabalho pela frente. O jardim pessoal, a horta pessoal do Jeff Lockman, que é aquele, talvez, o permaculturista mais conhecido da Austrália, Ele diz que tem cerca de 400 plantas, e é assim, é um espacinho pequenino também, e são 400 plantas diferentes. Portanto, e ele diz que assim consegue manter as coisas todas em circulação. E, porque cria harmonia entre as próprias plantas. Exatamente, as interrelações e a ocupação absoluta do solo. As interrelações entre as plantas e a ocupação absoluta do solo, e não estamos aqui a falar das ervas daninhas. Porque muitas vezes nós falamos em ervas daninhas e elas podem ser muito importantes nesse sistema. Como vê, eu tenho aqui imenso trabalho pela frente, há muito sol desocupado. Não é? É por isso que eu vou fazer um misto, este ano, entre agricultura biológica e agricultura natural. E estou-lhe a falar, falei em fazer sementeiras a lenço. Mas vou comprar, e esta sexta-feira vou comprar mais plantas ao mercado, à feira neste caso, para ir ocupando este espaço. E também introduzir aqui algumas arbustivas, porque não consigo criar uma floresta neste espaço. Ok? É exatamente isto. Tenho muito trabalho pela frente. É por isso que eu digo que se calhar não vou conseguir num ano. Se calhar vou precisar num ano, dois ou três. Mas eu tenho que ensaiar para ver se falho e em que é que falho. E a perguntar? Estou em sementeira de lanço, é a sementeira direita, não é? A sementeira lanço é mesmo nome. Okay. O que eu vou fazer é uma mistura de várias sementes que sejam compatíveis com o clima desse mês. Okay? Por exemplo, algo que é muito interessante é ver na agricultura ancestral é tínhamos o milho com a abóbora e o feijão. Esta relação os agricultores perceberam, não é? E eu vou ter que ter isso. Eles perceberam que existe ali um termo técnico que é alelopatia. Umas plantas ajudam as outras. Não só fisicamente, mas também em termos nutritivos. Mas então, há pouco falou que abriu uma bola, não é? Um grande para batatas, vai deixar de abrir? Vou fazer o misto das duas coisas. Vou continuar a abrir valas. Vou deixar pequenos espaços em regeneração natural. E onde vou fazer sementeiras a lanços nos espaços de regeneração natural e nos espaços que eu estou a plantar em agricultura biológica, também vou misturar sementes. E depois vou começar a observar os acontecimentos. E só vou tirar daqui uma planta, acrescentar ali outra e vou observando. Essas que vão que necessitam da vala, necessitam mesmo? Necessitam mesmo. É o caso da batata, necessita mesmo. A batata em regeneração natural, penso que em 2 ou 3 anos, se não for plantada, penso que será perdida. Eu tenho neste momento, fica sempre resto de batata de um ano para o outro, quando se planta, não se consegue tirar todas, fica alguma esquecida. Eu tenho lá a batata em regeneração natural, mas isto estou sempre habituado a ter umas batatinhas depois no Natal que tiro. Mas a batata é um caso difícil. E a batata de origem orgânica, semente orgânica, ainda não consegui arranjar. Tem uma pessoa amiga que em princípio vai me arranjar. Que é difícil arranjar a batata orgânica. A semente orgânica da batata é difícil. Francisco, deixa-me só ver se eu percebi uma coisa, que é, então o seu objetivo vai ser passar a ter agricultura natural. E segundo eu percebi, a agricultura natural é aquela que se assemelha ao tempo antes da agricultura, porque a agricultura exatamente. Custa 10 mil anos. Ou seja, não é agricultura, é só recolher. Uhum. É deixar que nasçam e ajudar um bocadinho e okay. fazer recolher. Ou seja, não é agricultura. Desculpa, mas eu tenho que precisar isto porque okay. estou assim um bocadinho perdida com esta questão. A agricultura natural parte de... é anterior a um japonês que se chama Fukuoka. Fukuoka. E no YouTube pode pôr, eu não sei se ainda é vivo, é mesmo um pedinho que vive há 30 anos. Morreu em 2008. Morreu em 2008. Um velhinho que vive numa floresta e que ele faz as. Ele chama bombas orgânicas ou sementes. Em vez de lançarmos bombas pelos aviões, era criarmos grânulos. São misturados, lançaríamos paz e amor e alimentação pelo mundo em vez de lançarmos essas bombas que são sementeiras e conseguíamos dar alimentação a todo o povo. Ele viveu num dos matos algures no Japão durante 30 ou 40 anos em observação da natureza e ia fazendo essas sementeiras e esses lanços, ia percebendo estas misturas das espécies. Então ele só tinha alguns trabalhos que era montar aqui, montar e tirar umas ervas aqui e atirar mais outras sementes para acolá e ir percebendo as inter-relações entre as plantas. Isto é também uma forma de agricultura, extremamente primitiva, mas é uma forma de agricultura. Ok? Vai-se ter que trabalhar. Repare, eu tenho que fazer algumas mondas. Se eu lançar muitas sementes e nascer-me muitas cenouras no mesmo espaço, eu vou ter que fazer repicagem porque tem excesso. Entrou em competição. Eu vou ter que retirar algumas em prol de outras. Portanto, eu vou ter um trabalho é diferente. Mas vou ter trabalho. E como o clima torna a referir atlântico, mas com um período claro de estio, de seca, eu vou ter que usar a rega. Não consigo ter um grau de umidade para aguentar este tipo de plantas, muito menos as leguminosas. Mas é uma designação da agricultura que é a agricultura natural. E acho que vale a pena pesquisar alguns filmes e vídeos do Foucault. É muito interessante. Sabe onde é que se compra o livro da Revolução de Malfarno? Não sei. Exatamente, esse livro ele falava muito do poder de mulching. Em que aí não estás a fazer isso no. Não sei se usa dessa técnica ou não, de cobrir com palha a terra. Não usa palha. Não usa palha. Usa outra coisa, essa questão acho que é muito gira. Usa outra coisa. Por acaso tem lá em casa uma bananeira. Não dá bananas no Porto, é impossível. Mas dá-me uma coisa excelente, que são umas folhas larguíssimas, que faz essa cobertura de solo. O Fukuoka trabalha imenso com a palha, a permacultura trabalha imenso com a palha. A agricultura biológica deveria trabalhar mais com a palha e menos com as telas. A questão da palha e agora os jardins que têm casca... Mal doenas em regeneração. A palha tem... No caso da palha tem do mulch. Da palha, podem ser folhas, têm grandes vantagens, que é aumentar o teor de umidade do sol, evitar o aparecimento de determinadas ervas daninhas, porque as nossas ervas já cresceram, ou as nossas plantas já cresceram, e têm umidade. E ao mesmo tempo, em termos da pancada da chuva, está a diminuir a compactação do sol. sempre que é uma pinga compacta. É, então, se há rega, e se a rega é por expressão ou por uma mangueira, estamos sempre a compactar. Se bater nessas folhas ou nessa palha, estamos a diminuir a compactação. Em simultâneo, está a entrar em putrefação, ou está a entrar e está a enriquecer o próprio solo. E o Fukuoka realmente. A técnica de espalhar palha, não é? Houve não sei quantas universidades que tentaram ir estudar como é que ele espalhava a palha, e houve universidades que espalhavam direitinhos e o homem atirava a palha e aquilo ficava tudo ao monte. E ainda tentam perceber qual era a técnica dele de espalhar a palha. Isto é curioso. Mas não precisa ser obrigatoriamente a palha, porque as bananeiras para isso são excelentes. Até acho que era lá, ou já conhecido, até o cartão. O cartão, o papel, papel. Perfeito. É perfeito para fazer isso. Com qualquer cartão ou papel. Cidade, é excelente. Eu ponho aí algumas dúvidas, está-se a usar muito o jornal e vê-se em muitos vídeos e o jornal por causa das tintas. Eu ponho algumas dúvidas no uso do jornal. Mas se puderem plantar uma bananeira. Eu considero a bananeira 5 estrelas, não dá a bananas. Ok. Não sei se querem, em relação ao bioquintal, não sei se querem fazer mais alguma questão. Eu posso fazer. Eu uma palha do Fukuoka, eu tenho esse que posso emprestar, mas há alguém que tem aí que é a vida, não sei se é a vida latina, sei que há aqui no Porto que vende isso. Uhum. Ah, e eu posso emprestar um ou dois. E também há a cultura da Andrade, já há a cultura da Andrade em Gaia, não sei se ainda há. E há em Bolzela, que há lá das termas, tem água termal e fazem lá a cultura do ananás. Ainda que eu conheço. Mas tem cafés destes, tem coisas tropicais e tudo. Sim. Há um vídeo engraçado que ensina a plantar o ananás, aproveitando a cabeça do ananás, que é muito simples, tirar as folhas todas por baixo. E tentarem, podem experimentar, eu também ainda não experimentei, vou experimentar, pôr em vaso dentro de casa. Portanto, não, ao cortar a cabeça, não deixar nenhuma parte do fruto, ficar só com a rama, tirar algumas folhas. Podem... Há algum processo que eles podem conseguir contrariar essa possibilidade, não é? Tem ideia que há maneiras de eles contrariar isso, não é? Esse indivíduo do Bozella foi buscar aos Açores as plantas. Uhum. As partes apicais, não é? Exatamente. Deve ter ido buscar para lá, não é? Mas eu vou fazer esse ensaio com um ananás qualquer. Já fiz, já fiz. E conseguiu? Já me deu bem. E correu bem? Não? As bananeiras também são caras no Porto, as bananeiras? Dão? Eu tenho bananeiras do Porto. Mas eu não... Só que não dá, as bananas são pequeninas e tal. É exatamente isso que eu estou a dizer. São espetaculares, dá muito jeito para fazer essa cobertura de solo e esse ensombramento de solo e esse teor de umidade. Só tem uma pena, é que não dá bananas, são coisas assim. Isso que disse é verdade, o calor aqui no Porto tem um clima mais ameno, mas onde eu moro, mais para o interior, então o verão é mesmo abrasador, quer dizer, se não agarra não dá nada, mal tudo, não é hipótese. Não funciona. Nada. A água é essencial no nosso clima. Aqui o Porto tem um clima mais doce, aqui o Porto é... Mas não deixamos de ter 3 meses secos e sem água, em termos hortícolas, não há maneira, não há maneira. Eu estava aqui a dizer que hortas no Porto, que eles têm os depósitos de dar para a água das chuvas e tudo, tem isso tudo cheio de plástico, as hortas são um bocado feias, não é? Como plástico de todos. Mas é um bom aproveitamento das chuvas de riachos. Eu posso fazer uma pergunta? Todas. Como eu não tenho nada preparado e pouco sei da matéria, e assim pode ser que fique vermelho. Eu estou aqui com dois colegas meus. Nós estamos ali do outro lado da Gaia. Eu sou de Aveiro, mas trabalho em Gaia, na Câmara de Gaia. E nós estávamos a tentar vender a ideia aos nossos... Mas vai entender, não é? Não, nós estávamos a tentar vender uma ideia aos nossos chefes e depois aos para chegar aos políticos. Olha, já somos outras. Então, está a representar a Câmara de Vila Nova de Gaia e a senhora está a... Estamos aqui de Vila Nova de Famalicão, 3. Vila Nova de Famalicão. Também estamos aqui a tentar ver como é que vamos vender. Vender a ideia de ter hortas. Hortas lá. Uhum. E é fácil de vender. A ideia? Se me levar a mim, eu faço uma grande ideia. Deixa estar, vou tentar levá-lo. Nós já estamos a trabalhar com as câmaras. E não é difícil de... Não é vender a ideia. As câmaras só têm vantagem. Só têm que arranjar o terreno, não é? Não, a ideia já está um bocadinho vendida. Falta agora arranjar o terreno. Eu vou responder à senhora. Isso é perceber, nós não percebemos. Bom, e então? Eu sou um bocado leiga ainda nesta matéria. Ele e a Bruma que me fazem estas coisas. Os três contentores feios. Sim. E agora eu queria tentar perceber como é que se consegue vender esta ideia. Como é que se consegue vender esta ideia? Sim. A uma Câmara Municipal? A uma Câmara Municipal. Câmara Municipal? Porque o que nós estamos a ver aqui são aproveitamentos de pequenos espaços no meio da cidade. Quando não se quer fazer isso, quando se quer criar uma área de raiz, uma área natural, um parque, com uma área significativa, não é? Não estamos a falar de 400 metros quadrados, perto, no meio de uma cidade em que há muita gente ali à volta que até estaria interessado, mas num parque. Fazer... Mas está a falar num parque urbano ou num parque com hortas sociais? Um parque ainda não tem nada. Não é muito urbano. Não, um parque onde não tem nada, que está a limitar o BDM como se destinando a um parque, mas que não existe nada. E agora o que se questiona é que parque? E o que nós queríamos era que fosse um parque deste. Um parque com hortas urbanas. Como convencer um autarca a ter um parque com hortas urbanas? Eu acho isso excelente. Temos uma extensa área da Reserva Agrícola. Também é a Vila Nova de Gaia e da Câmara Municipal. Sim, sim. Temos uma extensa área de cerca de 30 hectares da área que está pequena. 30 hectares. Que, portanto, são dos melhores solos que temos em Gaia. E nós, quando fizemos o BDM, que foi revisto o ano passado, portanto, digamos que é um plano pesquinho, reservámos aquela área como área para aquela área que ter uma vocação agrícola, que preservasse aquele solo rico. E, portanto, ficou destinado como área agrícola, mas destinado a um parque urbano. Agora está na hora de começar a pensar que parque é que queremos, e pensámos que não queríamos fazer um parque como aqueles que já temos. Não queríamos mais um parque da cidade, queríamos um parque que tivesse uma função recreativa, mas que ao mesmo tempo fosse também um parque produtivo. Mas criar um parque de 30 hectares em hortas sociais é extremamente complexo. Mas nós estamos a falar de 30 hectares de hortas, não é? Nós queríamos começar, nós vamos programar o faseamento, não é? E estamos a tentar. Estão a trabalhar dentro do planeamento, não é? A horta da formiga, conhece a horta da formiga? Conhecemos. Sim, nós entretanto já tivemos algumas reuniões com o Lipon para tentar perceber a experiência deles com o projeto à porta, que é um projeto que já existe desde 2003 e que já está, que é muito bem sucedido. E, portanto, eles não têm só as hortas sociais, eles já têm as hortas na empresa. A questão é como convencer os políticos a ter uma parte de hortas? É muito fácil. A ideia que as pessoas têm é que quem quer ter uma horta é são as pessoas mais carenciadas que querem ter uma horta. Não é verdade. Não é. Ter uma horta não é uma coisa, digamos, que ina. E nós queríamos apresentar esta ideia de forma sedutora. Eu vou-lhe responder de uma forma muito rápida e muito fácil, e essas são as duas maiores armas, e depois pode usar a terceira como maior. Uma é o custo de investimento. O segundo é o custo de manutenção. É a mesma coisa, é o custo. É muito mais barato que fazer um jardim. Depois, o que ele tem que fazer é agradar eleitores. E o que os eleitores fazem é procurar terrenos para fazer pequena agricultura. E não são só os necessitados. É também a classe alta e, essencialmente, uma classe que está posicionada entre os 25 e os 45 anos. Mas você conhece algum estudo que... Eu não conheço. Eu conheço a minha experiência. E a minha experiência, isto pareceu um bocado prepotente, Ok, a minha experiência e de algumas pessoas que estão aqui que podem provar isso é num dos últimos grandes trabalhos que o Movimento Terra Solta ajudou a começar a erguer é Quinta Musas da Fontinha, que fica na rua do Bom Jardim 998, que é já aqui ao lado. Que já vamos ver fotografias, que estão aqui algumas pessoas. Qual é a área? A área? A área é uma coisa. A área está a crescer. A área começou com zero e agora terá 700 metros quadrados, mas poderá atingir os 10 mil metros quadrados. Isso depois depende de todo conjugado certos fatores, porque aí entra muito as regras do comodato e a forma de comodato. E de como todas as partes que participam no projeto vão pensar e repensar como é que pretendem fazer o projeto. Nós só somos a semente, nós Movimento Terra Solta, e já lançamos muito da nossa semente neste projeto e vamos continuar a lançar e a fazer, a dinamizar este mesmo projeto. A associação que vai ficar e que está a representar depois o projeto será a Associação Musas, e que acho que a melhor forma é, para quem não visitou, é ir visitar os sábados que são abertos, em que a dinâmica entre pessoas que nem sequer se conhecem e que agora se começam a conhecer, a criar grupos, e os grupos já vão para além da agricultura, já vão em teatro e música. Não tive a oportunidade de estar na reunião de yoga, e não sei se estiveste na reunião de ontem. Sim. E se há mais algum grupo? Não, okay. Eu não estive presente, mas sei que estas dinâmicas iam começar. Bem, a brincadeira começou sem ferramentas nenhumas. Aquilo tinha montes de lixo com 3 ou 4 metros de altura. Não era só lixo vegetal, era lixo inorgânico do pior que possam imaginar. Neste momento há a possibilidade de entregar 5 ou 6 lotes, correto? Eu não tive também no último sábado. Já há um sistema para as pessoas poderem entrar durante a semana. Penso que também já está traçado neste momento. Qual é a área de cada lote? A intenção inicial é para cada grupo de 2, 3 pessoas ser de 25 metros quadrados. O que acontece é que a maioria das pessoas não percebe da agricultura. E depois é as dinâmicas dos tempos e das vidas das pessoas, e desta questão que eu falei do verão e ter que regar e da aprendizagem. E foi giro porque as pessoas começaram a se unir entre elas, e em vez de quererem um lote só para ela ou para duas pessoas, começaram-se a juntar com outras pessoas, então já estão 3 e 4 pessoas por cada lote, o que é extremamente interessante para a gestão do próprio lote. Estas pessoas obrigam-se a ir conquistando terreno ou abandono. Associado a isto, já temos outras associações, como a Coercos, o Campo Aberto, que vou lançar o Rebto, que o Fernando e o Vitor já estiveram lá e poderiam montar um grupo, e gostaria muito que montassem um grupo para aderirem a este projeto, para também terem lá um lote. E as pessoas entre elas obrigam-se a ir limpando e avançando. É maior o número de voluntários que não quer lote que o número de pessoas que querem lote. As pessoas que já têm lá. E vai ver, e leva o senhor Presidente da Câmara ou o senhor Vereador no sábado lá. No sábado, como é que uma dinâmica do cidadão comum, da sociedade civil, sem dinheiro e sem saber da agricultura, grande parte deles não sabendo da agricultura, conseguiram criar aquele projeto, e que vai muito para além dos atuais 600 ou 700 metros quadrados. E aí eu, se calhar, vou ter um porco. E as gaves? Posso só levantar uma provocação? A provocação ao Campo Aberto está, e aproveito, peço desculpa, Vítor. A senhora quer dizer algo? O que eu queria dizer só em relação à questão que levantou da população, que os dados da Lipor são que têm 2 mil pessoas, 2 mil famílias em listas. Portanto, pode dizer isso ao seu presidente, e o seu presidente tem que falar com o presidente da Lipor, embora a Vila Nova de Gaia não pertença à Lipor. Mas que vá falar com o senhor presidente da Lipor, e ele sabe dizer que estão 2 mil pessoas à espera, E o trabalho do Movimento Terra Solta em divulgar este projeto da Quinta de Musas da Fontinha, sem dinheiro nenhum, sem máquina nenhuma, sem uma sachola, pôs lá pessoas, às unhas e às mãos, e à tesoura de poda, porque o Fernando esteve lá no primeiro dia, a Liliana e a Vanessa também estiveram lá no primeiro dia, a Iana, certo? Ei, por causa de melhor nome toda a gente, esteve no terceiro dia e ofereceu umas alfaces. A grávida teve no segundo dia. E a malta leva e faz uns almoços lá e uns piqueniques e distribui. E no segundo sábado já arranja uma máquina, um arrefeçador, outra arranja uma motosserra e as coisas estão a funcionar. Tens que pôr as fotografias, porque estas já fugiram muitas vezes. Eu gostaria de falar. Desculpa, Vitor. É que é precisamente que, se calhar, este tipo de projeto funciona onde já há pessoas e onde, ou seja, num sítio já precisamente urbano. Estou eu a dizer, não percebo grande disso. Quem procura é realmente o urbano. É aquele que não tem espaço. E o caso do Lipor é isso, não é? São urbanos. Da grande área metropolitana do Porto. Nós que tivemos com o Lipor, o que nós percebemos é que eles estão instalados em terrenos de algumas entidades sociais ou mesmo. Sim, posso me jurar. Ou então em terrenos públicos. São terrenos de uma empresa. Pequenas áreas que foram cedidas ao domínio público, que as câmaras não sabem o que é que vão fazer, porque são até áreas de lixeira. Eu vou mostrar aqui alguns projetos desses. Pronto. Agora, nós não queremos uma coisa dessas. Nós não estamos a andar à procura dos pequenos espaços que a câmara tem, que não sabe o que é que vai fazer com eles, para criar outras urbanas. Nós queremos criar um projeto de raiz, com uma área que temos 30 hectares, não a queremos usar toda para as hortas. Nem podem. Nem podemos. Um bocado inspirador seria Serralves, talvez a Quinta de Serralves. Acho que em termos estéticos, em termos de inspiração, pode ser muito interessante. Tá, que depois, eu tinha hortas também, agora parece que não tem hortas, mas sim, não tinha hortas. Vendiam para fora. Fazem uma feira? Sim. E depois tem coisas, fazem muitas invenções, fazem alguma coisa com espantalhos, com crianças, não sei o quê, não. Mas tem muitas variantes. Esse caso tem que ser estudado numa outra dinâmica. As hortas sociais, as hortas comunitárias, poderá ser uma parte desse mesmo projeto. Em relação a Famalicão, dizer mais do que isso, que é uma poupança e põe os eleitores felizes. Não há políticas que não gostam de ouvir isso, não é? Tem muita gente a morar. É essencial. O aspecto são pessoas que ainda têm deslocado. Neste momento, o Movimento Terra Solta tem já alguns contactos com instituições privadas e públicas. Nesse sentido, as privadas e o contacto que tivemos no privado têm imensos terrenos. E que acham muito giras as ideias que nós fazemos e que não sei o quê e que não sei o que mais. A 30 ou 40 km do Porto, não dá. Dá para criar uma ecocomunidade. Ok? Dá para criar esse tipo de situações. Não dá para criar hortas urbanas. É mesmo este termo, é hortas urbanas. Quem mora a 30 km tem terra. Mas mesmo que seja a 3 km da zona residencial, já é um bocado. Dá para ir de bicicleta, dá para ir a pé, já leva um bocado de tempo. Já desmotiva um bocado as pessoas. Pegar no carro, chato. Eu agora só gostaria de apresentar os nossos. Como é que apareceram as pessoas para voluntários? Como é que apareceram? Foram divulgados. A dinâmica toda de divulgação ocorreu através da internet. Pelos diversos meios de internet e pelas diversas relações que o próprio Movimento Terra Solta tem com as diferentes associações. E o passa-palavra, que passa-palavra, fez hoje em dia uma dinâmica que quem está a responder aos e-mails, por acaso sou eu, e às vezes tenho 20 e-mails por dia a pedirem-me lotes e como é que fazem, como podem ser voluntários. E a resposta é muito simples, apareçam no sábado a partir das 10 horas que as pessoas que estão no projeto e envolvidas no projeto vos receberão a todos muito bem, não preciso ser eu, tenho aqui algumas pessoas, e todas as pessoas saberão explicar a facilidade com que tudo é feito, com que diretrizes as coisas são feitas. E a ideia global, e depois entra numa base de dados de um e-mail e começa a receber a informação contínua. Okay? O que, as imagens anteriores que tivemos a ver têm a ver com um terreno em Matosinhos que está com agricultura biológica em espaço urbano e ao lado é um dos terrenos que o Terra Solta está em negociações com uma família proprietária de imensos imóveis na zona de Matosinhos, Senhora da Hora e Circunvalação. Estamos a falar num global de muitos e muitos hectares dispersos, em que pretende implementar muitos destes projetos com a tal vantagem para o proprietário que mantém o terreno limpo e nós podemos satisfazer os pedidos de pessoas que querem lotes, porque os projetos não pode ser um aqui e concentrar um projeto aqui. A proximidade em termos de sustentabilidade também é extremamente importante. Portanto, estamos a lançar também sementes no outro lado e se conseguimos com esta família esta situação, serão cerca de 15 ou 20 terrenos que vamos começar a disponibilizar nesse sentido. Em vários sítios. Em vários sítios, na área de Matosinhos e ao redor do Porto. Francisco, nas fotografias que nos deste agora, quantas pessoas estão lá mais ou menos a trabalhar? Naquela questão de Matosinhos? Sim, mas para o segundo projeto que mostraste, não é? Que o terreno parecia grande. Aquele é um, há um terreno ao lado de agricultura biológica, de alguém que trabalha biológico, que não tem nada a ver connosco, e nós depois temos um terreno para limpar ao lado que tem 1000 metros quadrados. E o que é que aquilo poderia... Desculpa, o terreno é de um privado. De um privado, e estamos a falar de uma família investidora grande. Este projeto é o projeto de uma pessoa que não está aqui, mas que tem muito valor, porque foi uma das mentoras do Ecoporto, não sei se ouviram falar, é uma ideia próxima do que está a acontecer no Mozas, que contém, partilhei algumas ideias e que está em arca d'água e que pretende fazer deste espaço, é um espaço que lhe é emprestada. Estamos a fazer as novas... Frutos, porque... Já deu frutos? Já. Ok, obrigado. Do contacto que fizemos lá no Mozas, a Ana e o Pedro já têm lá. E, portanto, o trabalho do Terra Solta foi angariar o terreno, ver as necessidades da Atimati neste caso, e, entretanto, já recebemos dois voluntários que estiveram a trabalhar na Quinta Mozas da Fontinha e que são voluntários da Tuercos, que neste momento já aderiram ao projeto da Atimati e que é da responsabilidade e da inteira responsabilidade da Atimati. E que depois internamente e orgânica, confesso que não sei, mas a ideia é de ser um espaço partilhado por uma pequena comunidade e uma comunidade de proximidade. Sim. Ok? Olá. Como é que está a correr pelos encontros? Está bem. Tive a ajudá-la já a plantar algumas coisas esta semana. Ainda não... Estamos um bocadinho a escolher as culturas e o que pretendemos cada um de nós para poder conjugar. E acho excelente porque é mesmo trazer da minha casa, acaba por poder poupar muito tempo. Posso fazer? Não, é fechado. Tem chave, as pessoas que participam no projeto têm é de chave. Qual é lá ao lado? Se eu posso, se eu quiser, levar os meus pais? Eles vêm? Sim, desde que fales com alguém que tem a chave. Aí está os moderadores que são, só para interromper, os Terra Solta que tu conheces sim, e que te podem fazer acesso a conhecer essas pessoas e a proximidade e as outras pessoas. Ok. Pronto, eu acho este trabalho aqui muito interessante, que é de uma pessoa que, por acaso, é empregada de nossa casa, que para mim é Santa Cecília, não é, Luís? Que mora na Maia. Não é uma zona muito urbana, mas também não é muito rural, e que neste espaço nunca ninguém ensinou o que era a permacultura, nem a agricultura natural, nem nada disso. Faz rigorosamente o que todos os guias que eu li e que vejo, e os filmes que vi, e os génios que vêm cá falar, a senhora faz. Então esta senhora para mim é genial, porque ela aprendeu de geração em geração uma série de informação que nós perdemos e que eu gostaria de conhecer muitas donas Cecílias e não sei o nome do marido, mas se fosse o Sr. Joaquim também gostaria muito de conhecer, porque naquele pequeno espaço tem porco, tem galinhas, tem coelhos, tem tudo, não deita os detritos do porco diretamente para a agricultura, tem o período de secagem, tem, não sei, é impressionante. Tem aproveitamento das águas pluviais, tem o furo, tem o poço, tem a mistura das herbáceas, tem as sombras, tem as flores, as plantas com fruto e com tudo. Tudo num quadradinho. E ainda me oferece uma porrada de tomates lá para casa. É verdade, Luís? Para várias casas, porque também está a trabalhar na casa da Paula. É verdade. Portanto, rentável, essa é rentável. É extraordinário. Eu gostava de passar uns dias a trabalhar com o marido e há pouco tempo a minha mulher e a dona Cecília estavam a sorrir porque eu estava a falar com o marido sobre estrume, porque ele conseguiu-me arranjar estrume de cavalo. Foi espetacular. Esta é a Rosa. Ah, é aquela porta chamada-se Rosa. Vou passar a mostrar uma horta social na altura que eu era empreiteiro e foi feito. Continuo a ser empreiteiro, mas agora em nome pessoal, portanto, mas sem empresa que faço jardins, por conta própria, mas não por conta do Estado. Despreocupado por quem possa estar a ouvir. Sim, eu quando cheguei ao Musos pensava que isto ia ser assim, mas chegava lá e tinha assim. A expectativa. Eu tinha visto esta fotografia, não? A expectativa que toda a gente tem nos terrenos que o movimento Terra Solta está a angariar é encontrar uma coisa assim. Isto foi muito fácil porque foi feito com o dinheiro da Lipor, que não falta dinheiro, e com a Câmara Municipal, que diz que lhe falta dinheiro. Eu, na altura, ainda empreitei por uma empresa em Lisboa e vim fazer isto ao Porto, portanto, realmente havia bastante dinheiro. Isto foi muito fácil, são pavilhões de 30 metros quadrados, são super agradáveis. Estava ao abandono e fica num bairro extremamente problemático, onde vivem imensos chiganos, onde os putos lá disseram, enquanto eu estava a montar aquilo, mais outros funcionários, que aquilo ia ser porreiro para ter cannabis e que iam dar cabo daquilo tudo. Isto foi em 2005 construído e estas fotografias são de 2010. E é com a enorme alegria que eu vejo este projeto realmente a funcionar. Mas isto é uma horta social onde existe muito dinheiro. Para quanto a mim, não é a verdadeira horta social. A verdadeira horta social é o exemplo que se está a passar no Musas, que é o cidadão anónimo sem dinheiro, conseguir limpar, se organizar e montar realmente hortas e conseguir criar uma organização. Acho que é então, mais social. Já agora tem uma coisa sobre as hortas sociais, porque eu não percebo nada de hortas e sociais, muito menos. Mas ouvi outro dia, nas conversas sobre o ambiente, um engenheiro, que me lembro agora o nome, de uma associação chamada Grau, e que eles se dedicam precisamente à agricultura urbana e começaram a implementar hortas sociais em bairros problemáticos em que têm conseguido recuperar e mesmo arriscando-se a apanhar com cadeiras e outras coisas no início, mas as pessoas depois tomam conta daquelas hortas e elas próprias têm alguma coisa, acabam por gostar e querer e se orgulharem-se daquelas hortas. Foi, portanto, é o que aconteceu nesta, em 2005, foram esse tipo de insultos. Todos os miúdos com idades tenras, 12 ou 13 anos, estavam a fumar uns charros e umas ganzas lá. Há pouco tempo fui lá para tirar estas fotografias, continuavam lá a fumar ganzas. Mas ninguém partiu nada, está como está, cultivado, e há um enorme respeito pelo espaço, porque os espaços já são de famílias e são dos vizinhos, e realmente os miúdos percebem que tiram ali proveito, ou os jovens, ou os menos jovens. Agora vejamos isto em termos económicos, para um bairro, a mais-valia de poder colher meia dúzia de batatas. E em termos sociais e psicológicos, a importância que tem este espaço para quem está desempregado. Mas eu acho que é um mito que as zonas sociais desligaram muito da terra. Eu comecei a dar a horta na escola e os miúdos todos os dias levam para aí 5 quilos de composto, que os pais mandam. E os pais são desempregados, aqueles que fumam ganzas o dia inteiro, mas mandam composto de manhã para os putos. Não fazem os trabalhos de casa, não fazem nada, mas mandam um balde de composto todos os dias. É incrível! Já foram sensibilizados. Não foram, não. Não foram sensibilizados. Eles... É um gosto deles. Não é dos miúdos. Muitos deles não é dos miúdos. O meu pai mandou texto. Eu agora que é composto. Foi da professora, se calhar. O coletivo germinal tem aqui um belíssimo exemplo que trabalha com crianças. Também tem um lote na quinta Musas da Fontinha, são excelentes voluntários de trabalho e já levaram este fim de semana crianças e no domingo também crianças. E penso que deve ter sido espetacular. Mas em relação ao que estávamos a falar, eu acho mesmo que não tem a ver connosco. Ainda bem que não tem a ver connosco. Eu estou uma horta agora e já é sonhada na escola, no meio da pasteleira, do bairro da pasteleira, há um ano e uns meses. Eu escolhi para lá. Os meninos têm um talhãozinho de 25 metros, 30, no meio de uma escola de Alcatrão. Eu não sei, eu falias que era fuchada na terra. E tanto fizeram, conseguiram arranjar 1.500 fundos. Fomos não financeiros, mas pessoas que nos vão arranjar materiais, para construirmos uma horta que vai ter um charco, vai ter uma sala de aula, vai ter tudo. E eles andam loucos, a Associação de Pais também, já há voluntários, já há um avô, que não é o nosso trabalho. Claro que tem que haver alguém que vá no mar, mas é inato, é isso que é, isso é fantástico, é mesmo inato dos meninos. Ok, isto foi uma tentativa com um amigo nosso, que é o Miguel Barbô, posso dizer. Eu espero que ele continue a trabalhar. Eu disse-lhe a ele que durante um ano deveria seguir este projeto com ele, que ele tem uma varanda muito interessante, uma parte com exposição sul, outra com parque norte, e fazer hortas em varandas é extremamente difícil pela altura dos vasos e, portanto, pela capacidade de retenção de vasos. A minha ideia era criar zonas com árvores de fruta e descendo com arbustos e depois descendo para as leguminosas. Quando tomar plantas mediterrânicas, as tais estão viradas a sul e as que estão viradas a norte, uma série de plantas atlânticas. Eu espero que o Miguel, isto foram 2 meses, sei lá, que se invasiu, e depois ainda por cima tínhamos um telhado. Eu espero bem que o Miguel continue a trabalhar. Mas é difícil. Mas o trabalho e a dinâmica de em varandas pode ocorrer e pode ter pequenas produções, pelo menos para, com um objetivo, há um grande objetivo social, é que se tivermos isto nas varandas estamos a produzir sempre oxigênio e a captar CO2, isto ok, é básico. Se tivermos crianças tem este aspecto educativo. E depois em termos de lazer, para quem gostar, aconselho-te vivamente a experimentar. Tenho pena de não ter continuado um ano com o Miguel neste projeto, mas tenho que lhe puxar as orelhas para ver se ele topa. Uma coisa da Maia que é telhados verdes. Já podiam ser velas, que eu tinha lá no momento. Podiam ser velas. E depois tinham os nomes de cada planta, porque ele não sabia os nomes das plantas. Vou mostrar mais um projeto. Estamos a falar de um quintal com cerca de 1.500 metros quadrados, na Ariosa. A mãe da proprietária, que é uma pintora conhecida do mercado, que é a Silvia Carreira, tem este terreno e a mãe vive lá, com alguma idade e com alguns problemas de saúde, e o terreno foi entrando em abandono, exatamente como o terreno da minha mãe, porque não ia arranjando ninguém. O caso da Silvia Carreira, como pintora, também tem as mesmas dificuldades como outras áreas hoje em dia, não é? De poder vender quadros, de viver de vender quadros. Então, está-se a dedicar exatamente como nós, a fazer compotas, a dedicar-se à agricultura e a fazer algumas feiras, e tinha este espaço maravilhoso. O abandono foi muito interessante porque teve uma série de regeneração natural em árvores, em fruteiras. Aconteceu um fenómeno muito interessante que me dá para pensar o que é que seria a vegetação no Porto. Portanto, apareceu muito loureiro. O loureiro tem uma agressividade brutal na regeneração natural quando há abandono. Por isso, não sei se não teríamos mais florestas de Laura Silva, aqui no norte de Portugal, pela rapidez com que se desenvolve. E não querendo ser destrutivo, à primeira vista, eu tive de fazer uma grande limpeza, porque o objetivo era conseguir juntar aqui as áreas frutícolas remover o excesso de aros, porque o objetivo da proprietária era poder produzir. Por vezes, temos que retirar aros em prol do ser humano. Nem sempre é crime fazer isto. É preciso é ter um ponto de equilíbrio. Ou seja, eu tirei aqui muitos aros, removi muitas aros, mas depois, na organização do espaço, replantei 20 e muitas árvores de fruta num ponto em que não me ensombrava o resto do quintal. Portanto, há aqui um ponto de equilíbrio. Parece a Amazónia. É uma área extraordinária. Tem imensa água, tem um potencial enorme. Gostava muito que a Sílvia abrisse isto a algum companheirismo com outras pessoas, porque eu acho que sozinha não consegue. Não consegue mesmo, porque não tem máquinas. Estamos a falar em 1500 metros quadrados. Uma pessoa sozinha não consegue. E penso que poderia fazer aqui alguma partilha, um pouco como o caso da Arca d'Água, com outras pessoas. Portanto, é outra possibilidade que está aqui em estudo em termos de proximidade. Isto foi como nós apanhamos, é a Sílvia. E penso que está muito, neste momento está muito, muito bonito. E a Sílvia tem um imenso valor pelo trabalho sozinha. Com o modesto conhecimento que ela disse que viu em criança e teve a possibilidade de ver, a plantar quando era miúda, e tem essas memórias, só me vai perguntando ao Chico: então o que é que eu ponho as primeiras? E agora o que é que eu faço? E facilmente a internet resolve-se isso. É fantástico. A fogueira para queimar isto ficou a funcionar 3 dias seguidos, mas não é fogueirinhas, é mesmo fogueiras a sério. Portanto, o que nós tivemos que fazer foi abrir espaços para a senhora poder, a senhora, minha amiga, poder plantar e trabalhar e dar-lhe algumas noções e alguma formação base, e tem sempre o meu apoio nesse sentido. Esse material de queimar não dava para fazer o compostagem? Não, estamos a falar mesmo em muito lenho. Houve um grande aproveitamento de lenho que foi todo cortado com motosserras para uso de fogão de sala. E depois o resto do material linhoso era muito difícil, porque era é carbono, o lenho, o grande composto do lenho é carbono. Falta um porco. Falta um porco. Que vai equilibrar o carbono e o azoto. O carbono, como sabe, é difícil. Só é difícil se tiver em tamanho muito grande, porque se tiver estilhado. Sim, se tivéssemos estilhaçador, exatamente. É algo que me falta. Exatamente, é uma excelentíssima sugestão. Faz o mulch, que movem ali atrás disso. Era um equipamento que fazia sentido a câmara ou o heliporter e partilhar com as pessoas e ter uma coisa circulante, não é? Sim, mas a câmara ou o helipor cobra para ir buscar os resíduos verdes. Um bocado chato. Mas há algumas coisas que eles vão de graça, não é? Dá um espaço, nós fomos lá levar. É uma análise. Sim, há experiências positivas e negativas. Não estou a dizer. Eu acho é que poderia acontecer, como acontece em muitos países com alguma modernidade, em que, da mesma maneira que há a recolha de resíduos orgânicos na sociedade e na separação e na triagem dos lixos interessantes para a reciclagem e que economicamente são viáveis, poderiam ter contentores para os resíduos verdes dos jardins. Não é preciso ir muito longe, Vila Moura, estou-me a lembrar agora, está cheio desses contentores espalhados por todos os lados e vão buscar e fazem mulch e fazem todo esse aproveitamento. E acho que para quem trabalha numa tenda é um bom convite para que tenha, porque realmente o cidadão comum e o jardineiro Zé de Esquina, como eu que sou um Zé de Esquina, eu vejo-me muito atrapalhado com os lixos. Porreiro que eu tenho um quintal e posso pôr muitos desses lixos. Mas é um custo enorme o transporte. É brutal, não é? Quer dizer, isso que depois tem que optar por queimar. E também é proibido queimar. Mas também as entidades também não me ajudam. Isto é uma análise com crítica. O que eu acho que dói é que queimar é um desperdício de fertilidade e de energia, de matéria orgânica portanto, de alguma maneira, estamos a negar ao solo aquele material que nós devíamos devolver para fechar o circuito da matéria, não é? E, portanto, queimar, de facto, é uma coisa a evitar. Evitar. Com certeza. A sugestão que de estilhaçar é fenomenal. Só que os preços. E entra aqui também o fator económico. Não? Ok. Eu acredito que esteja a ser uma seca para muitos de vocês. Eu não vou demorar muito, vou falar do último projeto e do projeto que a comunicação social tem vindo a falar mais, em que anda toda a gente atrás deste projeto e desta ideia, que se chama Quinta Musas da Fontinha. Penso que já referi aqui muitas vezes, o convite já está lançado. Apareçam este sábado a partir das 10, ou para pedirem lote, ou para serem voluntários. Venham ver o que é uma comunidade que se está a formar na cidade do Porto. Tem realmente 700 metros quadrados. Tem o potencial de atingir 10 mil metros quadrados. A envolvente permite esse corteirão, isso. Desde que se crie relações e inter-relações entre as pessoas e moradores locais, em que se consiga esses comodados, em que essas próprias pessoas partilhem e que comecem também a trabalhar os seus espaços. Mas estão a conseguir, desculpe interromper, estão a conseguir identificar os donos dos terrenos? Sim, sim, sim, sim. Há alguns terrenos que são da Câmara Municipal do Porto e há outros terrenos que estão lá alguns proprietários a viver e depois é que ele passa a palavra, como uma senhora que tem lá o café disse, mas aqui ao lado é a Dona Cremilde que agora está a viver e eu vou-lhe telefonar. E já não está lá a viver, porque vive num, não sei se em Famalicão, Barcelos. Barcelos, ok, disse. Barcelos, e vou-lhe telefonar. E a senhora vai ficar com aquilo limpo, e se nos emprestar o terreno, não somos assim, não vamos destruir nada. É, sim, tudo e as casas caídas e abandonadas, o que é que vocês fazem, esses escombros todos? Existem, é uma zona que no interior deste quarteirão acontece o fenómeno das ilhas abandonadas. Há alguma intenção de fazer recuperação? Quer dizer, mas ainda é muito prematura para dizer quais são os objetivos, porque o grande objetivo agora é limpar, limpar e limpar, não é? Isto é o que estão a ver, para dar-se a tirada à noite antes de começar a limpar. Quer dizer, de repente descobre-se uma casa debaixo deste matagal, não é? É um fenómeno incrível. E tem muito potencial, que podem ir outro, se calhar outras associações para lá fazer-se experiências e ter animais, porque estão completamente devolutas, são pequenas, pequeníssimas casas de vida. As casas de frente da Rua de Bom Jardim são belíssimas casas, já se denota alguma procura em termos de especulação imobiliária no local e recuperações, penso que o Vitor é de lá, e belíssimas recuperações, só que aquilo está dividido em 3 ou 4 e por vezes 5 subcalcos. Ou seja, 5 altitudes diferentes. E as pessoas que fazem essa recuperação ficam com a primeira altitude e o resto fica a monte. Eu penso que um trabalho de sensibilização às populações envolventes e verem o nosso trabalho, e pelo que eu sei, este sábado houve um senhor qualquer no vizinho, não sei de onde, que pôs-se sentado num muro a tarde inteira a olhar para as pessoas. Ele viu que não eram assim nenhum extraterrestres que estavam lá a trabalhar, mas eram pessoas normalíssimas, como a senhora do café, que é vizinha do lado esquerdo, também já percebeu que eram pessoas normalíssimas que gostam da agricultura e querem conviver ali um bocado e ter músicas. Temos pessoas desde de um ano de idade, 11 meses, faz amanhã o André, no sábado faz um ano, até pessoas com 72 anos. Adivinhei? Mais ou menos. Ah, que é o Fernando. O Fernando quer que haja um grupo de campo aberto lá para depois vai lançar aqui o repto. E o Vitor acho que vai. A dinâmica foi extraordinária no primeiro sábado, e no segundo e no terceiro, e neste quarto também vai ser. A organização interna já se está a criar. Isto já é um aspecto que começa a ultrapassar o próprio movimento Terra Solta. O movimento Terra Solta semeou. E chegou a um espaço que podia ser dinamizado. viu que podia ser dinamizado e que empregou-se toda a sua energia para desenvolver um projeto. E começa a sentir que as pessoas que estão envolvidas no projeto começam a ter maturidade para avançar com o projeto e vai devagarinho libertando. Não quer dizer que durante pelo menos um ano não o siga de proximidade. Porque, como deu para ver atrás, temos 9 projetos em mão, conversações com uma entidade empresarial e com algumas estatais. E espero que o Terra Solta crie alguns frutos. O Terra Solta não tem qualquer tipo de financiamento, não procura qualquer tipo de financiamento, faz isto de forma voluntária, fez com um outro e que fez com outros e que fará com os próximos, é de forma voluntária. Pretendo agora criar um grupo de voluntários, uma base de dados de voluntários, estão convidados todos vocês, para que estas ações ocorram na Quinta Musas da Fontinha e ocorram em muitos outros espaços no nosso país. Objetivamos, e claramente, é que haja algum organismo no país que nos consiga, de alguma forma, ceder um espaço para criarmos uma ecocomunidade. Este é o nosso grande objetivo, é darmos o salto da cidade para o campo e aí organizarmos realmente uma ecocomunidade, que é extremamente difícil. O que é uma ecocomunidade? Eu nem sei eu bem explicar. O que é que nós entendemos por ecocomunidade? Porque nós digamos que é conseguir criar uma comunidade que seja autossustentável. Mas no contexto urbano ou periurbano? Não, não, não. Rural. Rural. São as aldeias de há 100 anos? Sim, porque não. Porque não. Mas usando uma grande vantagem que não tinha há 100 ou 150 anos, que é a tecnologia. E aí a permacultura também tem uma grande mais-valia. É que, além de toda a captação de conhecimentos ancestrais, a tecnologia é essencial. E é uma grande amiga, se a soubermos utilizar. E a permacultura, então, em termos de desenvolvimento de tecnologias, amigas do ambiente e amigas do homem, é extraordinário. Tem instrumentos e ideias extraordinárias. Mas fala-se aí de muitas aldeias com 6 habitantes, não é? Esta semana nem uma na guarda, não é? Às vezes não conseguem. Esse pessoal ficava tudo feliz. São comunidades. São sustentadas. Não, quer dizer, são aí. Há aí muito potencial, é preciso uma autorização para tal. Porque repare, porque essas é a dificuldade legal da situação. É que essa aldeia pode ter 40 ou 50 casas e ter 3 ou 4 habitantes, mas essas 40 ou 50 casas têm dono e não é a junta de freguesia que é dona. Okay? É um processo extremamente complexo conseguir essa mesma aldeia. Tomara eu conseguir uma aldeia, e isso acontece na Lausanne, temos uma série de comunidades a viver na Lausanne, em Góis. Quer dizer, e isso passa, na minha opinião, para um movimento que nem sequer é associação como o Terra Solta. Passa aí já por uma ajuda, como podem ver as fotografias do trabalho comunitário. Estou a ver a Yolanda, que é voluntária e que anda pelo mundo fora a fazer exatamente esta ideia de voluntariado e de trabalhar em projetos destes, foi o que eu captei. E é isso que nós pretendemos também, a partir um pouco da ideia que a Yolanda deu, criar esse movimento em Portugal. E como podem ver, o ambiente e a classe etária, temos aqui professores universitários, quer dizer, temos imensas pessoas com formação superior que estão desempregadas, e também é verdade. Não sei o que é que tu podes observar e dizer, mas acho que é importante quem está presente, o Fernando, pela sua experiência, o que é que consegue observar e poder transmitir a estas pessoas que querem levar esta ideia para a Câmara. Ah, estamos a usar também a IAR, mostrar a IAR. Não vamos vandalizar muros e coisas assim. Aquela parede era rebocada e ficou ali um símbolo. Porque a cultura e a arte, como na permacultura, a cultura, a arte, a agricultura, o ser humano, o animal, todos nós temos que nos unir num esforço comum. Isto vê-se neste espaço. É muito bonita a dinâmica que se passa neste espaço. É mesmo muito bonito, é um momento bonito, bonito. Uma das coisas que eu acho incrível é que ninguém, já há lotes cedidos, ninguém cultiva os lotes enquanto toda a gente tiver lotes. Eu acho que os outros é que devem falar por mim, portanto, eu só pus lá a energia. Eu não tenho lotes e nem plantou nos lotes, só as crianças. As outras pessoas continuaram todas juntas. Está ali, está ali o Fernando, estou a ver o Fernando. As outras pessoas continuaram juntas, mas eu tenho uma pergunta mais técnica, perguntar para as Silvas. As Silvas? O Roundup não é o melhor para aplicar às Silvas, mas não é. Existe outro bem pior, já é proibido. Mas que se consegue. Como é que se dá cabo das Silvas? Tirando e depois no ano a seguir tornar a tirar. Dizem que e tirar. Se tivesse arrancado no dia de São Silvestre, não já. Qual é a tua origem? Era sentir? És sentir? Não, Braga. Braga, ok. Eu ouvi estes ditados populares. Os ditados populares são. Isto foi um almoço de partilha. Não, porque arrancando, no ano a seguir, começa a ter pequenos rebentos. Quando começa a ter esses pequenos rebentos, arrancar. É esse trabalho contínuo. Eu calculo que o nosso país, no tempo de Afonso Henriques, quando ele andou aí nas conquistas, cuidado, deve ter chegado lá embaixo a hora, deve ter visto a Filipe só cortar a Silva. A Silva não apareceu hoje. Diga, diga. As Silvas aparecem em zonas perturbadas, ou seja, são plantas de transição. Quando temos uma comunidade estabelecida, não há lá Silvas. Sim, mas plantavam há muito tempo. Sim, faz parte da progressão para a renatura. O que, em termos académicos. Dominam as outras espécies. Eu acho que seria por aproveitar e colher as amostras. Eu conheço mais ali dos Bons Jardins. Estamos a ver a Lapa e tem uma exposição. A grande exposição é poente e vê-se até ao mar. Subimos até ao topo. A quinta chama-se Quinta de Musas da Fontinha. Primeiro porque não consideramos horta nem de ao quintal pela sua dimensão ou a dimensão que pode atingir, que é os 10 mil metros quadrados. E por toda esta animação em termos de quinta, de verdadeira quinta, que pode ter com 10 mil metros quadrados, por amor de Deus. Eu botei lá o porco. Não é? E as cabras, que eu já gostava de ter lá as cabras a comer as chivas, que me fariam imenso trabalho. Melhor que a roçadora e não gasta combustível. Quando as fotografias estiverem a repetir, digam que eu passo para outra esquina ali, mais uma amostra desta mesma quinta. Já? Eu acho que pode ser mesmo uma quinta por causa da dimensão, por causa destas casas antigas que nós vamos encontrando, que são pequeníssimas e são vestígios de que foi um capoeiro ou era mesmo uma ilha, por todas as associações que estão a comparecer, por todas as ideias, criar mesmo uma comunidade e um espaço. E acho que é o único na cidade do Porto e acho muito francamente que seria muito interessante para vocês que estão aqui a ouvir um tipo chato como eu a falar poderem passar lá este ou outro sábado qualquer e conviver com esta malta que anda aqui. Está aqui o Vitor, não é? Estou. Ok. Porque o espaço é digno e muito dele ainda nem está encontrado. E ainda não consegui circunscrever e fazer os 10 mil metros quadrados. Eu penso que a partir daqui não tenho muito a explicar. Eu penso que também que, acima de tudo, como criar uma horta na cidade, no campo, em permacultura, em agricultura natural, agricultura biológica, estou como a minha queridíssima amiga diz. Eu também tenho muitas dúvidas nesta questão da agricultura biológica, por causa da monocultura e da cultura intensiva. São três questões: monocultura, cultura intensiva e cultura extensiva. Extensiva é em nada. Portanto, eu tenho muitas dúvidas quando nos vendem esta ideia. nessa nova quinta, como é que pensam fazer em relação à água? Só a recolha de água da chuva? A grande forte é a recolha de água da chuva. Tivemos a felicidade de conhecer um grupo que trabalha na CBIO e que tem uma organização ou uma associação, não sei se é exatamente uma associação, que é Charcos com Vida, que vamos criar uma série de charcos, o tal conceito de criar muitos charcos. Isso é permacultura típica. Claro, claro. Já viu que eu sou um defensor, mas... Estava por ter uma grande queda para a permacultura. Claro, com certeza. Criámos muitos charcos em muitas zonas, a CBIO e os Charcos com Vida é das poucas organizações que têm poderes legais para fazer o transporte de alguns animais anfíbios, porque é expressamente proibido, de uns pontos para os outros, pelo seu conhecimento científico e prático, porque é o que ele diz, um charco que está do outro lado da rua já não, pode não conseguir viver deste lado da rua. E, portanto, recriar esse ecossistema lá. E as águas pluviais, os poços foram todos soterrados, estão todos soterrados. Então, vai ser um lago. Nesta cota vai ser um lago e na cota de cima vai ser outro lago. É arquiteto, dá aulas de yoga lá, à malta. Acho que houve uma aula no sábado e outra no domingo. Foi? Foi. Quando está a perguntar quem é o público-alvo, eu digo-lhe um aluno, porque é um cão. E é cego de um olho. É em relação à ferida. Ai, tu conheces? O cão, conheço o cão. E conheço molhas também. Okay. Eu comecei a trabalhar na horta e ainda não tinha começado o... Portanto, esta iniciativa com a Terra Solta. A Terra Solta. Tinha estado lá com o Hugo. Sim. E depois foi assim um... Ok. E já voltaste à casa? Não, por acaso não tenho aparecido nos sábados, não tenho aparecido agora. Tenho, mas acho que vale muito a pena, sim, aparecer, sim, porque realmente o espaço está... E há mais dinâmica, há mais pessoas e há muitas diferentes e vertentes áreas de conhecimento que podem unir uma série de sinergias. Não é só o meu conhecimento aqui armado em engenheiro ou que sei agricultura, mas estão lá os arquitetos e está lá o Sr. Fernando e estão... as meninas que sabem cuidar de meninos pequeninos, e está ali uma excelente futura arquiteta paisagista, quer dizer, está lá tudo, e temos músicos e cozinheiros, quer dizer, não podia ser melhor. Acho que pode-se fazer uma ecocomunidade dentro da cidade do Porto, em pleno coração da cidade do Porto. Eu, da minha parte, eu só queria deixar é que os fatores importantes para a agricultura são observação. Isso diz a permacultura, isso ensinou-me a faculdade e todos os livros que eu leio, até mesmo o Orlando Ribeiro me ensinou isso. O sol, o clima e percebermos o que é que nós queremos para o espaço e que fórmula é que podemos equilibrar a nossa presença no espaço com o meio ambiente para sermos sustentáveis. E pouco mais tenho a dizer de fazer hortas. Não sei se querem fazer alguma questão. Eu queria chamar a atenção para as sementes. Não dá para perceber que sementes é que são. Em qual situação? Não sei, há muitos vertentes que... Sim, no bioquintal, no quintal do Porto. Quando são ensaios muito difíceis, ensaios que não são normais, o ano passado tentei plantar amendoins cá no Porto, é algo que já não se vê, mas no Sul, no Alentejo, é tipo, então vou ao mamão, tentei pôr mamão no Porto, também não consegui, não funcionou. Por acaso o amendoim funcionou para giro, mas eu não colhi, achei tão giro, deixei mas ficar lá. Mas que tipo de sementes é que são aquelas, onde é que são as vidas, são biológicas? Muitas delas não são com garantia de biológicas, são destas marcas famosíssimas, internacionais, e isso é um problema complexo. Quando vou à feira, ou a feiras agrícolas, e me apercebo que há ali uma varietal de de um feijão, ou seja, do que for diferente, tento comprar e levar. Tenho realmente esse problema. A semana passada teve aqui uma apresentação de uma coletividade, que pelo que nós estivemos a conversar, não é um banco de sementes, é mais que um banco de sementes, é um reprodutor de sementes, são guardiões. Colher para semear. Eu não ouvi a palestra toda, deixei-me estar lá fora, mas chegou uma informação e achei extremamente prática. É colher para semear, portanto, a forma de guardar é estarem a colher para estarem a reproduzir e terem mais. E depois, nos seus associados, que penso que é uma cota muito simbólica, ou não sei se tem cota. Tem alguém... simbólica, tem cota, mas eles usam. É, 35 euros. Para quem não ouviu, poderia explicar? É anual. E dá direito a sementes porque é a única maneira que eles têm. Mas com uma grande garantia, é que são sementes tradicionais e muitas delas já foram perdidas. Não se encontram. E isto é um trabalho de um valor extraordinário, mais do que fazer hortas. Cenoura roxa. Eu penso que será um bom contacto e que o Campo Aberto tem essa conta. Mas nas feiras agrícolas também se encontra coisa interessante? Nas feiras, por vezes, encontra-se coisas interessantes. Mesmo ao olhómetro percebe-se. Nos feijões também diferente, ou com cor diferente, e se percebe que não é feijoca. E depois a senhora, ai, o que é isto? Ai, é feijão enxavado. Eu leio feijão enxavado, vamos lá ver o que é isto e tal. E como aquilo e sabe a manteiga e diga à minha mulher, pá, guarda-me isto que eu quero pôr lá no quintal, pá. Vou chamar isto feijão enxavado. E não sei o que é aquilo, mas acho que é diferente. Não? Ok, a partilha e a troca de sementes, não é? Como se estão a criar cada vez mais comunidades e mais pessoas, estas mesmas comunidades vão começar a criar as suas próprias sementes. Isto também é um alerta, porque não podemos estar dependentes dessas empresas produtoras de sementes. É um risco, e não é utópico, é uma mensagem que o Terra Solta deixa, não é só nas sementes, não podemos estar dependentes das grandes, dizem os americanos, digam-no corporações, mas no fundo são megalómanas, empresas gigantescas, envolvidas em todas as áreas, e que nos podem dominar através da alimentação. Isto é factual e real. A alimentação, a água, esses bens essenciais como petróleo que nos dominam. E o Terra Solta combate isto, como muitas outras associações que estão aqui presentes. Pronto, se encontrar sementes de alguém que conheça, ou tanto para passear e vir alguma coisa interessante, traga. E falo com a malta, que a malta planta isso. Além de musas, a questão era sobre a água também. Acham que o. Porque quando lá só estava a programar um lago, não é? Mas cá já estão mais. Não é? Já pelo menos está a ideia de dois. E essa água será suficiente para o Brasil? Não, já. Ou como já é que se vai ser? Já ontem, acho que se vai comprar uns tanques. Sim, força. Eu não estive na reunião de ontem, força. É o grupo já a falar, eu acho que isto é que é importante, é o grupo. Os tanques para pôr lá na cota mais alta, para. Existem aqueles tanques de 1000 litros, não é? Nós, mas também não dava nada, não é? Não é nada, não é? Em termos agrícolas. Não, mas vai-se ter que usar. Vamos tentar aumentar a umidade do espaço através dos charcos. Pelo menos dois sítios são essenciais, mas não são suficientes para regar. Vamos tentar aproveitar as águas pluviais, e são ideias, não é? Esses depósitos, os tais vasilhames feios azuis. Esse trabalho já pode e já deve começar a ser feito. E todos os exercícios para evitarmos ter que ter água da companhia, se pudermos usar só as águas pluviais excelentes, não é? Não sei. Penso que a Yolanda também poderá, calculo que terá muita experiência neste setor pelas voltas que anda no mundo. Tu, pelo que me parece, também tens bastante experiência. Já juntos. Ah, estão juntos? Ok, eu vi-vos lá naquele sábado e tu foste lá para a horta, se achar. A fontinha não tem água, não está a ser perdida? É, não, tem água da companhia na fontinha. O que acontece é que não. Houve um projeto há 30 anos. Tem uma fonte. Tem a fonte. Sim. Ainda não consegui aceder. Não sei se é uma fonte já ligada por águas da rede pública. Sim, sim, e só é para parecer bonito. Não, cuidado. Não, que está constantemente a cair. Está constantemente a cair, mas pode ser parecer bonito. E portanto é água pública a cair porque é bonito. E não é uma fonte natural. E os poços? Há 30 anos houve um projeto para um bairro social para ali. Para aquela zona toda. Planar aquela zona toda e ser um bairro social. A vizinha diz que já não havia água antes. E, portanto, pelo menos os três primeiros poços que acedemos estão todos soterrados. Esse exercício eles fizeram. Primeiro, vamos soterrar isto, que é um erro brutal. Naquela marquês nós temos água de poço. No marquês nós temos água de poço. Excelente. Sim, eu no bioquintal, na Constituição, tenho água de um poço. E na arca d'água também. Na arca d'água tem um poço e tem bomba. Portanto, agora, se quiserem, com proximidade, ter terrenos ou zonas para poder fazer testes e agricultura, ou ter pequenos lotes, ou até serem voluntários neste e noutros projetos, é só visitarem terrasolta.org. E entrem nesta aventura. E agora uma sugestão. É fixe, assim uma cena jovem. É fixe, já. Uma sugestão que se pode deixar, acho que tem espaço para isso, era abelhas também, não é? Atenção, a apicultura está pensada, só que em Portugal a legislação diz e é clara, a apicultura é proibida nas cidades. É claríssima a lei. A apicultura é clara. Em Portugal. É claro. Mas é uma das vertentes que um de nós, de Terra Solta, também está ligado à apicultura, gostaríamos de ter do espaço. Mas ainda é muito cedo, quer dizer, em 10 mil metros quadrados limpamos 700. Eu só digo isto por causa da gostávamos muito, dos, sim. Eu confesso que. Do... É? Sim, a importância das abelhas, sim, é sempre importante. A legislação, ela aplica-se. Mas a apicultura é uma coisa que pode ter mais resistência, não é? Aplica-se a caixas, a paralelepípedos. Mas se vocês imitarem um cortiço natural, ninguém vai saber se alguém lá pôs ou se foram as abelhas que encontraram. Eu diria que é óbvio que é por aí que as coisas também não é legal eu ter um porto na cidade do Porto e vou ter um porto na cidade do Porto. Se eu for a tudo que é legal, quer dizer, se calhar não é legal o que nós estamos a fazer. Mas é legal nós comermos alimentos transgénicos sem saber. É legal. Não é? É legal. É legal. Não, existe aquela não coisa. Não devia ser ilegal. A anedota, não é? Muito mais ilegal. O aborto é ilegal, mas faz. Não é? Dizer isto é principal. Vocês não são uma associação. Como é que fazem os contratos de comodato? É entre o proprietário e quem? É o rendeiro. E o comodante e o. Não sei os termos. Não, mas quem é que é o vosso? Quem é que diz? Comodatário. Comodatário e comodante. Quem é que é o comodatário? São cada um dos. É o proprietário do terreno e a pessoa que está interessada no terreno. Pode nós só... No caso das musas, é capaz de mudar. No caso das musas. Ainda não houve uma necessidade absoluta de fazer nenhum contrato com o dado. Há o sal de palavra. A moda antiga. Eu não tenho os direitos de mudar. Diga, diga. Não ser responsáveis por quem lá fica. Se forem, por exemplo, 50 pessoas, vão fazer 50 contratos, não é? Não. Nós na Casa Viva temos um contrato. Ok, da Casa Viva, um bom exemplo, podem falar. São 12 pessoas que quiseram ser comodantes, não é? Ok, é um belíssimo exemplo na cidade do Porto, da casa na situação de comodato, é a Casa Viva, é um exemplo claríssimo. São 12 pessoas que estão no contrato. 12 pessoas assinaram, 12 pessoas, é? O mesmo contrato. O mesmo contrato. E nos responsabilizamos pelo que vem dito no contrato. E, por exemplo, nós não temos data limite... de que para o ano temos de sair de lá, não é? Mas o contrato que diz é que quando o proprietário quiser a casa e usar o espaço, avisa-nos e nós temos um mês para sair de lá. Isso é o que vem, o que está escrito. É uma página, é um contrato facilito. O proprietário e nós e... Há uma relação, pelo que eu sei, e é público no vosso site, é uma relação familiar e... Sim, algo... tem... Ok, que é mais fácil e que facilita. Mas é um contrato muito, muito simples. Ok? Vocês usam isso, não me estraguem isso. E que, aliás, existem as cláusulas de que nós temos que preservar o espaço. E tentar até pôr melhor a casa, não é? Preservar. Ela não fique, e pode ter esta mesma questão de X tempo. De X tempo, em caso de necessidade, eu aviso e vocês depois têm X tempo. Eu estou a dizer a questão das pessoas, são 12 pessoas. Se forem 50, fazem 50 pessoas. Não obrigatoriamente, e essas 50 pessoas podem ser representadas por uma. Exato. E o coletivo, essas 12 pessoas, Algumas agora até já não estão, mas há pessoas que fazem parte do coletivo Casa Viva que não estão no comodato. Porque ou não quiseram, porque não se queriam meter em questões legais, ou isso é uma opção depois de cada um. E dos outros terem confiança de quem assina, não é? Pode ser os 12, pode ser só uma pessoa que representa os 12, desde que haja as duas partes, o comodato e o comodato. Desde que haja as duas partes. O senhor quando alugou uma casa, depois pode meter lá a família toda, e são 40, não tem que assinar os 40. Mas não acho que isso tenha muito mais validade do que o tal acordo boca a boca? A validade é igual, porque era o que se passava antigamente, o vizinho do lado direito do Mousas, aí em cima vocês usem, mantenham limpo, eu não quero é que me limpem para não avançarem para as escadas e não haver problemas, e assim nós fizemos. Não basta limpar, no dia em que o senhor quiser construir, nós só temos é que sair de lá, nós ou quem estiver lá. Não há qualquer dificuldade. A vizinha do lado esquerdo, que tem um café, que já pediu para limpar aquilo, porque é que o genro vá amainar a horta, porque pode produzir umas coisas. Nós vamos limpar para incentivar o vizinho e vai-me permitir ir para a Dona Cremilde. Ir eu, para falar nós, a comunidade, ir para a Dona Cremilde. Telefonar à Dona Cremilde, a Dona Cremilde, vamos limpar isto e vamos aqui plantar umas couves. O dia em que a Dona Cremilo quiser pôr ali um prédio, a gente tem que sair, não tem que fazer mais nada. E o que acontece às couves? As couves? A panela. Depende desse tempo, já. Não, elas também não estão lá. São tudo culturas de animais. Não chegam a ser animais. Penenses, não é? Penenses, exatamente. Pode-se tentar convencer a Dona Cremilo a fazer este prédio, não é? Pode-se tentar convencer a Dona Cremilo. Exato, e mas além disso, há uma coisa que eu me atrai muito mais com o Fernando. Não, não, não era suposto eu falar. Não, é suposto que o Fernando fale e que as pessoas falem. Talvez. Que é o trabalho coletivo que é muito bom. É impressionante aquilo que em grupo se consegue fazer. E de uma maneira divertida, que era com o outro. Não. Coisa que, se for sozinho, é chato e passa a ser uma coisa. É que tipo uma quinta de um amigo, não há uma ordem montada, não há um almoço completamente pré-definido, mas as coisas vão-se definindo ali na hora e vai sendo feito e andam sempre pessoas que mais ou menos por trás vão tratando e vão fazendo e depois as pessoas começam-se a conhecer e a criar sinergias. Hoje em dia, hoje já não estamos aqui só caras estranhas, e eu recordo-me dele que estou e fez-se deixar lá um canteiro todo, que depois apareceu com uns meninos e foi pôr favas. Foi assim, não foi? E houve não sei quantos chavas só quiseram estar a tirar pedras. Eu vi isto, depois quis experimentar como é que trabalhava com o roçador, de repente vejo o seu Fernando por um monte assim, portanto com o roçador. Depois vi a Yolanda e disse, olá, e tal, como é que te chamas? O que é que estás a fazer? Porque eu tenho o contacto, vou escrever aqui para ir para a base de dados. Ah, eu vendo e gosto e tenho um movimento e seguimos e faço isto e tal. E olha, ok e tal, o que é que queres fazer? Olha, tenho ali ajuda, podes ajudar? E as pessoas partilham. As pessoas vão se conhecendo. De uma forma solitária. Não há uma hora de entrada, não há uma hora de saída, não há ordens completamente estabelecidas. Há algumas normas, algumas orientações. E no domingo, quem é que quer vir para cá? Vamos lá. Pronto, vamos lá, almoçamos, fizemos uma aula de ordem. Fiz. Pequeno, a ver o Porto de Sol num sítio lindo. Isto não vale a pena eu explicar, não vale a pena eu falar. Vocês têm aí que aparecer. É lindo de se ver, é mesmo lindo. Não, vocês não convidam? Tem que ser sempre eu. Obrigado pela vossa presença, obrigado por tudo. Obrigado a todos.